Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Buduga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Esse é o Estádio 97 da Energia, 97 no ar, oferecimento da Acer, construindo com valor, nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97, sempre aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. É nóis, né? Que beleza. Obrigado. É isso aí. Boa tarde. Aqui, né? Boa tarde. Fazer o quê? Boa tarde. Estamos bem. A gente tava falando de assuntos leves, a gente tava falando aí do futuro do seu Bento. Né? Meio South Park, aí, né? Começou comigo, né? Plantação... Terminou comigo o assunto, terminou começou com outras pessoas. Não, começou com a plantação de milho da dona Cidade, em Santa Isabel, e terminou. E, gente, é verdade. A gente vai morar no Uruguai. Gente. É verdade. Mujica. É verdade. Seu Bento é que pretende viver muitos e muitos anos, né, seu Bento? Pra isso, ele quer ir até 110. 110. 110. Com a cabeça no lugar, tudo direitinho. Né, seu Bento? É. Cabeça boa. Adubando a horta dele. Eu sou da teoria que quanto mais velho, melhor. Com certeza. Eu, mês que vem, faço 109. E só, ó, só bombando. Só bombando, né, Cascola? É só na pressão duas sem tirar. É, isso mesmo. Se quiser. E não fazendo barulho pra acordar o filhinho, né? Com certeza não. Tem uma tática que eu não respiro na hora da bombada, que é pra acordar isso. É, porque diz que o Benjinha tem sono leve. E que já. É verdade. Já pode voltar a brincar com não isso. Não deixa ele estressado, não, que ele anda com E nada de fazer tal do sexo pela manhã, porque diz que ele acorda cedo pra ir pra academia, tá bom? É que o idoso sempre acorda cedo na maior disposição. Mas vou deixar para a hora do almoço. Então vamos. Estressado, vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos lá. As manchetes que vem no oferecimento de Acer, construindo com valor. Lá na ponta esquerda do Estádio 97. Corinthians. É ponta direita, na verdade. Ponta direita. Viu, Bento? Vamos começar aqui pelo líder, né, mano? Vamos começar nada pelo líder? Ah. Eu também acho, mano. Olha só, o negócio é o seguinte, viu? Teve uma operação de última hora aí, né? Pra contratar atacantes. Sim. Né? Ontem foi o jogador do Bragantino. E hoje foi o jogador Luca. É do Criciúma. Dois cestos. Luca jogador... não é aquela mina que cantava Tony aí? É isso aí. Só fez essa também. Só fez essa música nunca, mais. E depois morreu. É, 25 anos, fica até o final do ano, aquela, até o final do Paulistão, desculpa, de 2016. Né, com chance de compra. Sim. Então esses dois jogadores estão vindo, já que o Rildo fica 60 dias fora, vai operar clavícula. Maravilhoso. Quem fica fora? Rildo. O Rildo. Rildo, cara de ego. Não é cravícula, é clavícula. Clavícula. É. Com L. Qualquer uma. Soletri. Você sabe desenhar uma clavícula de sol? Tá vendo? Quem faz aqui é paga aqui. De sol. Foi castigado esse Rildo. Tá vendo? É, mas o quê? Machucou o goleiro do Santos, aí. Esse rapaz que o Corinthians contratou aí, o Lincoln, eu não particularmente não vi jogar, mas as referências dele aí são de um centroavante, aquele cara trombador, aquele cara que é bom na bola aérea, enfim, ele vem pra fazer o papel aí que o Wagner Love faz hoje. Esse outro rapaz aí, o Luca, dizem que é um cara rápido e é um cara habilidoso também. Falam que tecnicamente ele é melhor do que o rapaz aí que o Corinthians tinha contratado ontem, aí o tal do Lincoln. São perfis diferentes aí, mas o Corinthians ele tá dependendo de alguns jogadores aí na posição. O Corinthians perdeu peças importantes, perdeu o Rildo, tá certo, perdeu o Luciano. Inclusive, como tem jogador com L agora no ataque do Corinthians, ó, tem o Lincoln, tem o Luca, tem o Luciano, tem o Love, tem o Léo Jabá. Caramba, tem jogador com L, hein, Domenico? Léo Jabá? Com L, Léo Jabá, da base. Mas já jogou? Já jogou esse Léo Jabá? Não, ainda não. Tá, ele brincou de algumas partidas aí. Tá esperando o Jabá entrar pra ele jogar. Não, mas é um jogador que tem qualidade também. Então é isso aí, Bento. Esse Luca aí, parece que na corrida ele lembra o Neymar. Na corrida ele lembra o Neymar. Só na corrida. Usa chuteiro igual o Neymar quando joga. Eu falei rápido na corrida pro pessoal achar que lembrava o Neymar em alguma coisa. Ô, mano, é só letra L? É só sim. Letra L no ataque? Não, tem outros também, né? Tem o Malcom, que é com M. Mas Leandro tem... Voado, né? Opa, é. Opa! Leandro quê? Leandro quê? Leandro Voado. Tem a lacraia da tua mãe. Ah! Mano, é só pra aumentar a piada. Não, eu tô brincando. Ô, para de falar aí. Tá falando também. De mãe, pô. Não, falei a lacraia. Já foi. Então, perdeu. E o Corinthians, ele vai preparado já pra Porto Alegre com a mesma escalação aí que venceu o Joinville. Vai ter ali no meio campo ali o Ralf novamente, porque o Bruno Henrique ainda tá lesionado. Graças a Deus. E o Malcom, ele volta aí à condição de titular, porque o Rildo se machucou no último jogo. Então é isso aí, Bento. Não tem muito segredo, não. Boa. O Coringão vai com força máxima aí pra Beleza. Porto Alegre. Partiu. Boa. Vamos agora ao Parmeira. Opa. É isso aí. Vamos ao Palmeiras. Opa. Mão no peito, vovó. É nóis. Agora é nóis. Mão na teta. Mais puro, né? É Palmeiras. Fala, vovó. Palmeiras. É porque falam geralmente com L mais carregado, né? Não seria pessoas de mais idade. É os mais antigos, né? Domênica, fala. Pau... Não é Brasil, tá é Brasil. Italiano, eu falei é Palmeiras. Olha, Brasil. Palmeiras, você é. Não é Palmeiras, você é Brasil. São Paulino. Fala, ô, seu Bento. Ah, o Cruzeiro tá com gracinha aí. Tá com gracejo? É, denunciou e levou Barros, né, ao STJD. Ah, mimimi? É, mimimi, por causa do lance que teve lá com o Leandro Damião. Tá brincando, velho. Sabe o que é mais engraçado? Pode pegar até três partidas eles gigantes. Tomaram o chapéu do Parmeira do Lucas Barro. É, exatamente. E outra, o Damião, por causa disso, pode pegar sem jogo. Ou seja, o feitiço pode virar contra o bruxo. Mas não é o procurador que tem que denunciar o troço. Por que que o clube pode... Ou se o procurador não viu a denúncia... Por que que o clube que se sentiu afetado em nada, porra? Pra que isso, cara? Mas o que esse cara fez? Mas, ele deu um encontrão. Entreveram na área lá, um deu um tapinha, outro deu o outro tapa. Pra quem não sabe o que aconteceu como eu, o que aconteceu? O juiz deixou pra lá, conversou, o juiz não deu nada. Ô, Domênico. Só que assim, agora os caras vêm com esse papinho depois de quantos anos, sei lá, meses. O Cruzeiro denunciar tá errado. O Palmeiras jogou Cruzeiro, sei lá, cara. No primeiro turno, será que rodaram? Não. Foi na Copa do Brasil, segundo jogo. É. Lá no... Ah, foi a Copa do Brasil? Pior ainda. Segundo jogo. Duas notícias aqui pra completar o Parmeira. Perdeu, fica quietinho. E pode ser que ele já nem jogue amanhã, né? Porque amanhã o... Nossa. Amanhã. Olha, o lugar do Vitor Hugo, o Vitor Ramos vai jogar na zaga ao lado do Jackson, já que o Vitor Hugo tá fora. E causou um probleminha, viu, Domênico? Mal estar entre organizada e Paulo Nobre. Ah, mas já tá esse problema, muitos... É, e agora se agravou mais ainda que o Paulo 9 meteu a organizada no tobogã. Paulo 9, tobogã. Devido ao avante, aquela coisa toda. Ah, precisou usar as áreas ali. É, então agora... É o Pacaembu. No Pacaembu. Palmeiras Inter. Palmas em pé, Não, peraí. Palmeiras e Grêmio já. Palmeiras e Grêmio sábado. Ah, não vai jogar com o Grêmio não. Também? O Grêmio sábado, é lá sim. No Pacaembu. Palmas em pé, o Paulo Nobre, que tá privilegiando quem paga, ajuda o clube, quem tá ali pagando é sócio. O torcedor organizado ajuda também, ele vai no jogo. Olha, mas isso é chato, ele não é viu? Sócio, porra. Torcedor é chato. Ele não é sócio, porra. Hein, Jojo? Já não tem problema, o que você acha? Eu vou dizer uma coisa, eu prefiro deixar os meus comentários pra falar do futebol. Tá bom. De torcida eu não falo não, porque a torcida do Palmeiras é sensacional. Então eu não tenho que falar nem de quem paga, de organizada, são todos sensacionais. Vão lá, ajudam o clube, de certa forma ou não, mas estão lá ajudando. Então não tem que falar, do que aconteceu dentro em campo. Então fora deixa eu dar outra notícia. Fora de campo, não é problema nosso aqui, ô vovó. Então tem duas notícias pra mudar de assunto. Primeiro é o seguinte. Vamos lá. O Parmeira é o time com maior audiência na TV aberta, mesmo com menos jogo. O Parmeira certo. Tem uma média de 23,4 e o Corinthians tem 21,7 e o São Paulo 21, mesmo com menos jogo. Essa é a primeira. E a segunda é que o Palmeiras está tentando também contratar o atacante da Lusa lá, que todo mundo quer. É nós que heróis mesmo. Vocês perderam ontem, Paulo. Domingo, eu tô tão triste com isso, Domingo. Você começou a elogiar a portuguesa aí, entendeu? E rapidinho, já que você tocou no assunto, eu já vou matar o coelho com a casa. Mas o cara é bom, é esse? É bom, é muito bom o Queiroz. Guilherme Queiroz, é muito bom, é bom jogador. É Série C, mas é bom jogador. Promissor. Só pra matar rapidinho, houveram muitos problemas ontem no campo do Guarani, tipo, não tinha luz, não tinha água quente, a torcida tentou invadir pra bater. Bora pra macho, velho. Não, é isso que eu vou falar. E o dirigente da portuguesa fica, tentaram bater na gente, tentaram invadir, não tinha luz no vestiário, velho. na Série A, coisa é uma zona. Puta, imagina a Série C, velho. Quando recebe os caras aqui, tem que fazer pressão também. Agora é bom jogador sim, viu, Dudu? Tá bom. É só isso, vovó? É, que eu sei é isso. Tá bom, vovó. Espero que amanhã, contra o Fluminense, venha... O Palmeiras vai fazer um bom jogo e que traga os três pontos. Dá pra trazer os três pontos. O Fluminense já tá na queda, hein? Fechou. Agora. Fechou para a queda. Agora, hein? Também não vamos ser bonzinhos, porque o Palmeiras tem essas coisas, hein, mano? O Palmeiras, quando pega esses times que estão lá em desgraçado da vida, o Palmeiras vai lá e ressuscita esses caras, velho. Fechou para a queda. Toma cuidado também, né, com esses times, porque o Fluminense também não é bobo, né? E vai jogar em casa. Porra, e a pressão? Os caras tacando lá. Vai ser 3-1 pro Palmeiras. Quanto, vovó? 3-1. Parece Olha, vovó. E eu vou dizer pra você, vovó, eu com 1-0 vou ficar muito feliz. Ô, Domênico, sabe uma coisa que eu notei? O Fluminense tá 7 pontos da zona do rebaixamento. Não consegue ganhar. Coisa. Não, não cai. Não cai. Domênico, não ganha mais de ninguém, pô. Faz 5 jogos que não parece não que cai. Não ganham mais. Mas tem, o Cruzeiro tá pior que eles, pá. Ah, mas o Cruzeiro acho que arruma. O Fluminense tá em queda livre, cara. É, tá em queda livre até ganhar de um jogo. Mas o Palmeiras nunca aproveita essa situação, viu? É, esse que é o problema. Que é duro, mas tem que aproveitar, tentar jogar com... extrema inteligência pra poder bate garantir. No peito e fala, eu acredito que ainda dá pra ganhar o título, abestado. Bate no peito, Domênico, e fala que eu acredito. Oh, imagina você na igreja, deve ser engraçado. Olha, com relação a isso aí, não sei quem disse, né? Parece que o Kelvin falou que acredita. Falou, Kelvin. E eu falei, Jesus, só tem um aqui. Pode ser já mandaram pelo amor de Deus. O Paulo falou isso e mandaram pro doping. O Palmeiras tem hoje 38, né? É isso? É. Faltando 39 pontos a serem disputados. Façam as contas aí, os senhores. Quem é bom de matemática, faça a conta. Acredita no quê? A única chance do Palmeiras ser campeão brasileiro é se o avião do Corinthians cair em Porto Alegre. Não. Para com isso. Quem caiu do Atlético e do Grêmio também. E do Grêmio também. Mas tem flamenguista que acredita que vai ser campeão, ué. Não pode. Olha, o Palmeiras... Olha, peraí, Portuga. 39 pontos em disputa. Com os 38 jogos que tem, são 77. O Palmeiras, de todos esses jogos, que tem os 13 que tem, pra ser campeão, você tem que ter 76, né? É a conta ali. É o tópico, né, Domingo? 76. Tem que ganhar tudo, filho. Não dá pra ganhar tudo. É difícil. Não existe a menor condição de ganhar tudo. Ainda torcer por uma combinação. Acho que o Palmeiras precisa buscar aí essa vaga da Libertadores na terceira ou até a quarta. A terceira ou quarta. A quarta tá aberta, né? E a terceira, o Grêmio não ganhando esses jogos aí, porque, ó, o Grêmio não ganha amanhã, RG, e o Palmeiras, de repente, ganhando do Flu, ele fica muito próximo do Grêmio, porque aí o próximo é nós e Grêmio. O jogo do Grêmio é Atlético Paraná fora, jogo eu de falei, pode ser que o Grêmio fique. Eu falei do Grêmio, vocês disseram que não, que só tinha uma vaga. O Mano falou que só tinha uma vaga. São 7 times, Então, a minha opinião. Mais uma vaga. Mas eu também concordo com o Mano, só tem uma vaga. Não, são 7 times disputando duas. Se o Grêmio não ganhar amanhã e o Palmeiras ganhar e os outros times, o Flamengo que tá, do jeito tá ganhando, Benjamin, como são assim? São 7 times disputando duas. Fica aberta duas vagas. O Flamengo eu também concordo com o RG. 7-2. O Galo tem quantos pontos? Muitos. Não perguntei isso. Muitos. 49. O Mineiro tem 49. 49. E o Flamengo tem quanto? 41. O Flamengo tem 41. Desculpa. Ah, então. Tá desculpando. Tem nada, desculpa, mas é assim. Tem nada fechado aí que vocês estão falando. Mas a gente fechado. Não tá questionando. Nada de três vagas já fechadas. Gente, a gente não tá debatendo aqui a parte matemática. Vocês estão falando de uma coisa e ele tá falando de outra. Ele tá falando aqui em termos de perspectiva do time no Campeonato Brasileiro. O Grêmio oscila muito menos do que o Palmeiras. O Grêmio oscila muito menos do que o São Paulo. O Grêmio oscila muito menos do que o Atlético Paranaense. E o Grêmio oscila muito menos do que o Santos. Simples assim. Matematicamente, vocês têm razão. Mas analisa a bola que o Grêmio tá jogando. Não é simples assim, não. Não, mano. O Flamengo, há 5 rodadas atrás, ele estava, sei lá, 2 pontos para cair. Ele ganhou 6 jogos seguidos e a constância do Flamengo é muito melhor do que do Grêmio. Desculpa. Nos últimos 6 jogos, os últimos 6 jogos, o Flamengo é o melhor time do campeonato. Mas infelizmente, o Campeonato Brasileiro não resume se apenas 6 jogos. Não, o Santos perdeu aí do Santos perdeu uma. Então o Flamengo é melhor. Pega o Flamengo é o melhor Santos time últimos, do pega do segundo turno. É o melhor time, pô. Então, o Flamengo nos últimos 6 jogos ele venceu mais que o Corinthians. Então, o Flamengo é melhor que o Corinthians, né? O Oswaldo pôs o Flamengo onde o Palmeiras queria estar. Não é porque tinha poucos pontos, mas se o Flamengo vier nessa toada aí, filho, ele pode pegar a vaga do Domênico, mas o time vai preservar esse aproveitamento que o Flamengo tem. Eu também acho que não, mas tá indo. O Oswaldo de Oliveira, ele assumiu o Flamengo há 6 rodadas. Ele tem 100% de aproveitamento. Ele ganhou os 6 jogos que ele fez. Ninguém consegue ganhar 100% dos jogos até o final do campeonato, Américo. Claro que não. Isso aí matematicamente é impossível. Mas fala que vai ganhar mais até o final. Mas você tá falando, se o Flamengo continuar essa toada, óbvio não, que não. Mas vai. Eu acabei de falar que o Palmeiras falou que tem, precisava ganhar todos, eu falei que não vai ganhar. Ó, vamos continuar e com o Flamengo. Não, o que eu quero só pra concluir, eu não falei que o Flamengo vai ganhar todos. Tô falando que o Flamengo tem o melhor aproveitamento dos últimos jogos o aí. Ritmo é bom, de todos. Então, é claro que tem. Ah, o Grêmio é melhor. Não é melhor. O Flamengo tá melhor. Tá em melhores condições que o Grêmio. O campeonato brasileiro não resume-se apenas às 6 últimas rodadas, gente. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. E segue com fricô. Olha. Esse fricô tá fazendo um sucesso inacreditável. É uma revolução. Mas é mesmo. É mesmo. Olha, o que chega de e-mail aqui na rádio de nego perguntando e falando que comprou é uma loucura. Tô recebendo meu amigo Martins, aqui meu amigo Martins, o Adriano. O Martins tá falando, pô, beijo, você não sabe. Eu tava ele que é da Martins Corporation? Martins Corporation quando ele começou. Hoje é Corporation e Association. And Holding. É, o homem tá falando, 12 mil funcionários. Aí o Martins falou... 12.500. Aí o Martins, meu amigo, falou assim, pô, você sabe que eu não fui jantar na casa do Adriano? E parece que o jantar não tava legal, deu um revertório naquele no estômago. Piriri. Um piriri, piriri. Piriri. É revertério, seu aí louco. Aí o Martins... E revertório. Eu falei, não falei revertório. Soletri. Revertério. Aí ele falou piriri, eu falei piriri. Piriri. Ups. Aí deu um piriri, o Martins falou, pô, Adriano, onde é o banheiro? Aí foi lá no banheiro. Só que o piriri foi muito pior do que ele estava imaginando. Pior? Uma coisa, é. O Martins falou, gente do céu. O cara quase decola, ele falou pra mim agora, ele falou assim, pô, Benji, eu ouço você falar todo dia do fricô, ele não tinha fricô. Sim. Enfim, o amigo dele, o Adriano, encerrou o jantar, ficou morrendo de vergonha, porque ele teve que interditar a sala, né? É porque o banheiro é muito colado à sala, né? Muito colado, e na hora que é um ambiente saiu, muito pequeno, né? Ele botou, e o Martins botou aquele negócio de fósforo, tudo é lenda, né? Sim. Fósforo, pô, o cheiro dá uma diminuída e não deu. Aí o Martins falou, Benja, nunca mais eu faço isso. Qual que é o nome do produto? Fricô. Fricô, que é o primeiro bloqueador de odor sanitário que tem aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos e no Canadá já é um sucesso incrível. E agora tá no Brasil. Como é que funciona? É um spray pequenininho. Você pode levar no teu bolso, na tua mochila. A mulher pode levar na bolsa. Um spray pequeno. Na hora que você for lá fazer teu número 2, você pega o spray e faz assim, ó. São 5 borrifadas em direção ao vaso sanitário, a água ali. 5 borrifadas. Aí, meu amigo, pode ir lá, levar teu computador, teu tablet, teu smartphone. Pode levar um livro, pode ficar lá 2 horas lá. Amigo, na hora que você sai, não tem aquele odor. Ou seja, acabou a saia justa. Não tem problema nenhum. O Fricô realmente funciona. É um negócio inacreditável. Aonde você acha o Fricô? Nas melhores... redes de farmácias e drogarias do Brasil. Bom e saber compra. Disso, bom saber disso. E compra, ó, eu dei uma caixa pra cada um aqui, funciona ou não funciona? Porra! Até porque quando eles me procuraram, eu falei, a gente só vai anunciar depois de testar, porque se não funciona, eu não vou falar. E funciona, que é uma maravilha. Funciona ou funciona, Landu? Funciona. Muito. Tô falando, né? O Mota tá espirrando até na cama, porque ele fede. Então, antes de deitar, ele espirra na cama. Não, mas é verdade, compra porque vale a pena, acabou a saia justa. Boa. Fricô. Muito bem, e lembrando que vocês estão falando aí do Mota, né? Tá acontecendo agora o pedágio Estádio 97. Opa, peraí. Sem parar, atenção. Isso, que é isso aí? Dança da chuva? Atenção, dança da chuva. Não, mas em não, mas pelo sem parar, não, pelo sem parar, não pelo Mota, mas pelo sem parar. Tá que então, não chova peraí. Hoje? Que não chova hoje? Sabe que é isso? Não. Retirando a dança. Dança do sol, isso. Então, olha, tá rolando agora o pedágio Sem Parar Estádio 97, no posto Shell, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, número 2655, na Casa Verde. Ali é nós, hein, Dudu? Ali é nós quem? Nós, Casa Verde. Nós eu. Muito bem. Então você na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 2655, Zona Norte de São Paulo, na Casa Verde, no posto Shell. Passe por lá, porque o Mota está lá com a equipe do Sem Parar. Lá você vai aprender como funciona o Sem Parar. Nós temos a equipe do Sem Parar que te ensina todos os benefícios do Sem Parar. Inclusive, se você quiser instalar, você vai saber como que funciona o Sem Parar. Os monitores do Sem Parar estão lá para isso. Você passando por lá também concorre a bonés, camisetas da Energia 97 e conhece de quebra o Mota. aí é a parte que eu já não sei se você acha tão interessante, tá bom? Então passe lá, Posto Shell, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, número 2655, na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. É o pedágio Estádio 97, sem parar. E vários dos ouvintes entrarão, sem parar, ao vivo aqui no Estádio 97. Um abraço a todo o pessoal do Sem Parar, que adora Energia 97, adora Estádio 97. Verdade. A Priscila, o Jeová, todo mundo do escritório do Sem Parar, sempre na sintonia da Energia 97, tá bom? Então, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 2655, passe por lá e participe. Daqui a pouco você vai entrar ao vivo com a gente e sem parar, ou seja, sem obstáculos. Tá bom? É verdade. Continuando aqui com as manchetes do Estádio 97. Pois não, seu Bento. Vamos ao tricolor. Ah, tricolor. Fala aquele tricolor mais caipira do tricolor. Mundo. Tricolor. Ah, com acento no R. Ah, o tricolor amanhã é dia, né? Luiz Fabiano volta. Ah, Morumbi. Volta amanhã. Ah, volta. Amanhã não, volta quinta. Volta quinta, contra a Chapé, né? Contra a Chapé, Morumbi. Chapecoense tem que tomar cuidado, porque a Chapecoense vem com um técnico novo, que é o Guto Ferreira, que é um bom... Companheiro do Flamengo lá. O Guto Ferreira que... O Guto Ferreira que tá proporcionando... O Guto Ferreira, né, mano? O Guto Ferreira que tá proporcionando uma cena inusitada, né? O Guto Ferreira aí tá processando a Portuguesa, cara. Mais um? Entra na fila. Ele tá reivindicando o Portugal, porque ele tinha uma cláusula em contrato que caso a Portuguesa permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro, e ele teria um bônus de 150 mil reais a mais. Justo, 2003. Acontece que a Portuguesa, Domenico Gatto, ela alcançou os 48 pontos, só que ela teve 4 pontos subtraídos pelo STJD. Que não foram culpa dele. Então, e o Guto Ferreira tá alegando isso. Ele diz, também não é culpa da Portuguesa. Ele diz que ele não tem culpa do que aconteceu com o STJD aí por uma incompetência do Departamento Jurídico da Portuguesa. E ele tá reivindicando isso na Justiça, alegando que ele alcançou a margem da série de 48 pontos para que ele pudesse permanecer na Série A com a Portuguesa. Independentemente do que tenha acontecido no tribunal, ele entende que ele alcançou o número de pontos... Que era suficiente no campo, ele fez o dele. Mas que ele permanecesse na Série A. Se então, eu sou juiz, eu dou grande causa pra ele. Houve uma reunião. Antes. Mas calma. No campo ele ganhou. Mas não pera, gente. Antes. Calma. Teve uma reunião do Guto Ferreira com o Departamento Jurídico da Portuguesa essa semana para que houvesse um acordo e possivelmente a Portuguesa tentasse fazer uma contraproposta. Certo. Guto Ferreira não aceitou o que a Portuguesa sugeriu. Apagar em pãozinho, desculpa, não quero. Mas tem motel. Agora, também. Isso daí vai ser levado aí pra justiça. E somando-se tudo, inclusive a dívida trabalhista que a Portuguesa tem com o Guto Ferreira, essa dívida, ao invés de 150 mil, pode chegar a 1,5 milhão de reais. Eu vou dizer o seguinte. Eu, como advogado luso, eu quebro essa coisa toda que o senhor disse, senhor Sombra. Afinal, quem escalou o jogador pra jogar contra o Grêmio? Foi o Guto Ferreira. E quem liberou o jogador para ser escalado? Mas ele que escalou. Quem escalou o time é ele. Então há uma discussão jurídica. Agora, ninguém falando sério, alguém do departamento jurídico disse para ele que não podia escalar? É claro que eu tô brincando. Vamos falar sério agora. Claro que eu tô tirando varão. Você é um advogado sério. Que não deve ter... É o seguinte. Essa história, a Portuguesa já foi tão arrebentada, foi essa história de novo, foi pro tribunal, até o Ministério Público tava investigando e parou a investigação, ninguém mais toca no assunto. Tanta coisa. Vamos ao seguinte, Guto. E departamento novo jurídico da Portuguesa, homens sérios que estão trabalhando agora no Canindé. Vamos acertar um negócio bom pros dois. Vamos parar com isso. Acertar o quê? Não, tem que dar um dinheiro pra ele. Mas eu acho assim, cara. Os caras não têm dinheiro. Mas como é dinheiro? Arruma. Arruma onde? Eu acho. Você imagina a fila. Mas você imagina a fila de credores que a Portuguesa... Arruma uma padaria. A Portuguesa alugou lá a porra... Eu tava conversando com uma pessoa da Portuguesa domingo. Falei, é verdade a história que alugaram a porra do ginásio? Tá certo. Por 10 anos. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, velho, o negócio tá... Dá manutenção, ninguém usa, então, não tem uma porra de ver. Alugamos. Claro. Então, aos poucos, vai conseguir pagar todo mundo. O problema é o seguinte: arrumar o dinheiro, fazer as composições corretas, pagar com parcimônia a quem deve. É claro, ontem, o português tomou um golpe muito duro, não podia perder o jogo ontem. E eu tô contra os dirigentes que ficam, não tinha luz, os caras colocaram cocô na maçaneta, não tinha invadir pra tentar bater na gente. Cara, é Série C. Infelizmente, já a Série A é uma zona, gente. A gente não vai esperar que a gente vá pra Campinas jogar com o Guarani e encontrar buquê de flores. Infelizmente, cara. O Portuguesa perdeu o jogo de 1-0. Agora não tem que chorar, tem que ir lá e fazer os dois próximos jogos e tentar classificar. Mas que se faça um acordo e se paga quem deve. Mas peraí, eu acho que o Luque Ferreira não tem razão nisso daí, não. Querendo ou não, a Portuguesa não permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro e ele teria essa bonificação caso houvesse a permanência da Portuguesa. Mas em relação ao jogo de ontem, a Portuguesa tem que chorar, sim. Aquilo não é futebol. Isso que fizeram ontem, vocês viram? Não se faz. Uma porcaria. A gente precisa perder essa parada com essa mania de falar, ah, é futebol. Isso não é futebol, não. O que aconteceu? Por exemplo, a Portuguesa não tinha luz no vestiário. A Portuguesa não tem luz no Canindé, vai ter no vestiário. É outra coisa. Seu filho do A Portuguesa ontem não tinha luz no vestiário. A gente não pode se conformar, né? Lógico que não. O que fizeram, sabe? Um clima fora de Campinas. Foi o jogo? Em Campinas é assim. No Brinco de Ouro. Infelizmente. Não, não é um Brinco. Em Campinas não é assim, não. A Série C é a Portuguesa, ô Bivem. É da Série C. Eu entendo o que você está falando. Futebol. A Série C. Eu gostaria que fosse do outro jogo. A Portuguesa é de São Paulo, Gabriel. Podemos falar. Mas isso já acontece há anos. Não, tudo bem, mas eu entendo o que você está falando. Mas deveríamos até estar falando isso há muitos anos. Tudo bem, eu discordo agora. Ah, é Série C. Peraí, Série C não é outro esporte. Não. É o mesmo esporte, é futebol. Exatamente. Se você vai disputar a Série C do Campeonato Inglês... Eu entendo também. Não tem isso. Como assim? Pô, você chega lá... Não tem nada. Mas não abriram mão lá do Brinco de Ouro? Não, ainda não. Tá jogando. Ainda não. Por exemplo, outro dia... Outro dia eu entrevistei o Dinei. O Dinei contou uma história que eu não sabia, não sei se você sabe. A gente ri. Vai fazer o quê? Vai chorar? Porque... O Dinei contou que uma vez o Guarani ia jogar contra aquele Palmeiras lá que ninguém ganhava. O Palmeiras que ninguém ganhava lá da Parmalat e tal, mas e o Guarani ganhou. Foi o único time que talvez. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Não. Porque o Beto Zini, que era o presidente do Guarani, isso dito pelo Dinei que jogava no Guarani. Colocou a sombra, escuta. O vestiário do Palmeiras tinha escutas. Então a preleção inteira do Luxemburgo na época. O Guarani, os caras estavam tudo ouvindo. Que bizarro isso, cara. O mundo é assim. Não. O Obama não hackeou o e-mail da Dilma, velho. Deve ser assim, mano. Mas o Brasil não hackeou o e-mail da Dilma, velho. O mundo é assim. O mundo não. O mundo é assim. A gente vai ter feira legal. O Obama hackeou o e-mail da Dilma, portuguesa. Não vamos nos esquecer também. A Portuguesa tá na Série C, A Portuguesa tá ferrada. Vai entrar pra jogar bola? Tem que entrar pra jogar bola. Não pode ficar no vestiário, no escuro, não tem lugar pra tomar banho. Mas vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar. Dá porrada em diretor. Isso em 90 e pouco, eu não vou lembrar o ano exato, mas foi década de 90. Década de 90, o Sombra. Não tô falando mais com relação ao do Palmeiras. Do Filipão? Não, tô falando com relação à década de 90, que o Fluminense foi pra terceira. Fizeram uma matéria do Globo Esporte lá, no Globo, né? Na Globo. E tinha esse tipo de coisa. Lógico que tem. O Fluminense, pra pôr o ônibus deles lá, no meio do barro. Isso acontece todos os anos com vários times. Sim, mas e a gente só vem a falar quando são times conhecidos. Fluminense, Portuguesa agora. Porque vem nosso conhecimento. Mas tá errado. Tá tudo errado. Eu concordo com o Benjamin. Tá errado. Você vai pra um estádio... Entenda, Domênico. Não, entendo. Você vai pra um estádio de péssima estrutura... Onde você vai estacionar o seu ônibus no barro é uma coisa. Porque ali não importa o ônibus que for, vai estacionar no barro. Agora, você propositadamente... Não, mas lá, na época que fizeram, eu falei com relação a isso, mas eles tinham os vestiários lá que não tinha como tomar banho. Então, pra eles alegaram que queimou o fuzil. Lá na época do Fluminense. Fuzil alegou que queimou. E aí você vai fazer o quê? Não pode tirar o campo? Só pra terminar, semana retrasada, a Portuguesa foi jogar. E aí você falou, você assiste? Não assisto porque eu não passo. O Estevam é meu amigo, a gente conversa. A Portuguesa foi jogar, acho que foi em Tupi, é isso? Em Juiz de Fora? Portuguesa de Tupi. A Portuguesa perdeu com um gol... Escandalosamente impedido. Aí, eu não sabia. Expulsaram o cara. Eu não sabia. Porque não mostra. Não, passou você o jogo. Vocês sabiam que quando a Série C, o time vai jogar fora, um bandeira é local, é da cidade. Ferrou, hein? É da cidade, mas cara. Mas sai pra conter despesa. O bandeira... Porra, velho. O bandeira que deu o gol pra Portuguesa, cabe ao time visitante achar o endereço da família do bandeira. Isso, só pra terminar. Isso não é futebol. Bom, então... Imagina sobre a Série D. Nós estamos atolados... Tem Série D aqui, hein? Nós estamos atolados na hipocrisia. Seria porque quando a gente discute muito a respeito da tecnologia no futebol, A gente às vezes ouve o seguinte argumento: ah, se tem tecnologia para Série A, tem que ter para Série B e para Série C. A gente às vezes ouve esse argumento e a gente às vezes até fala. Que porrada você deu no Portuga agora, hein? Né? Por quê? É você que fala. O que interessa? Mas eu falo que acontece, não é mundo maravilhoso. Não interessa quem fala, mas às vezes a gente ouve de muitas pessoas assim: se tem tecnologia para Série A, tem que ser para Série B e para Série C. Ah, então. Mas na Série C, o Bandeira pode ser o que mora na cidade do time. É, muito hipocrisia, do Vale do Jequitinhonha. Você vai jogar contra o Sport Clube Jequitinhonha. Tá lá, o cara o lá. Jogador toma café da manhã com o Bandeira. É? Ué, mas se o Bandeira tiver boa fé, se ele for bom caráter, ele não vai prejudicar o time. Mas Sport Corinthians, o Bandeira era de São Paulo. Mas independe, então, ele não errou. Então, assim, foi pênalti. Vale certos princípios. Oh, mas é pra uma coisa, acho pra outro não pena. Vale. É isso aí, você falou tudo agora. Seja, existe uma coisa certa pra uma coisa não dá audiência. A gente mora, velho. Gente, o que vai definir o Bandeira não é onde ele mora ou onde ele deixa de morar. O caráter dele tem que ser por outros fatores. Mano, mas tem que diminuir tem, por exemplo, ele pode morar numa cidade. Ele pode morar numa cidade, por exemplo, o Portugal tá falando, o Bandeira é paulista. O Bandeira, se ele for palmeirense. E se ele for São Paulino? No mundo, abre-se no mundo ideal, eu concordo com você. Uma partida de futebol. Série C, não há mundo ideal. Por isso. Temos que confiar no ser humano, gente. Não, eu não confio no ser humano. Não dá pra confiar, mano. Você, eu tô falando. E, gente, eu não confio em ninguém, cara. Não, confio. Confio em vocês aqui. Não confio em ninguém. É o seguinte. Desculpa, não vou. Até que se prove o contrário, eu confio em todo mundo. Ótimo, eu não. Eu tenho um pensamento inverso. Desculpa, depois que teve um monte de roubalheira no futebol, não dá pra confiar em mais ninguém, não, hein? Não dá pra confiar em ninguém, não. Uma sombra xarope. Não, sombra é inverso do humano. Por exemplo, eu confio em todo mundo, até que se prova o contrário, todo mundo é inocente. Outro dia ele tava bravo comigo, porque eu falo assim, desculpa, eu não vou colocar a mão no fogo. Mais hipócrita do programa. Hipócrita não, eu sou do povo. O RG, eu sou do povo. Outro dia ele ficou bravo. Ele fala até hoje o negócio do Boca, ele apitou do jeito que ele achou que era. Mas você ouviu o Grondona falando? Outro dia, mano, que Grondona, eu acredito que foi tudo tranquilo, então. Agora é bobagem. Outro dia o mano ficou bravo comigo, porque eu falei, eu não coloco a mão no fogo por árbitro nenhum. Eu também não coloco. Se é incompetente... Colocar a mão no fogo é outra coisa. Os caras são todos incompetentes. Não sei. Não sei. Ué, eu não sei, você sabe? Tem erros. Você pode ser o cara mais idiota do mundo. Tem erro que você fala assim, pô, esse idiota não fez esse erro. Mas o fato de você falar, colocar a mão no fogo, quer dizer que você confia 100% na pessoa. A única coisa que a gente Eu só critico o seu ponto de vista quando você fala, não confia em ninguém. Eu acho que até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Mas não dá pra confiar, não. Eu não quero, eu não espero tomar. Agora colocar a mão no fogo é outra coisa. Eu não espero tomar uma sacaneada. Pode esperar, desculpa. Agora eu quero só falar o seguinte: precisa parar essa frase. Eu sou ingênuo. E falar o seguinte: é assim. Você é hipócrita. Só precisa parar essa frase. Libertadores é assim. Série C é assim. Mas é futebol muito, muito é assim, conformismo, é assim. Muito conformismo. Pô, cara, você vai no jogo na Inglaterra. Olha, o Barcelona vai jogar contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Mas a Libertadores é assim mesmo. Essa tá cultura. Errado. Não, mas não tem isso aí, O Barcelona vai jogar contra o Real Madrid. O Manchester vai jogar contra o Liverpool. Pô, você acha que o time entra lá, o vestiário tá do cara escudo. Tem pó de mico? Escudo lá. É. Pô, cara, assim que você não vai ganhar futebol, vai ganhar o jogo? Benja, aí você tá discutindo, por exemplo, uma outra cultura. É, querendo ou não, o sul-americano, ele é inferior... Não, mas é que tá. É, o sul-americano, culturalmente falando, ele é inferior ao europeu, sim. Aí não vem querer esse... Daqui a pouco vem essa meia dúzia de Zé Ruela aí. Ai. Complexo de vira-lata. Vamos pro inferno. O sul-americano, ele é inferior culturalmente ao europeu, sim. Na Europa não acontece isso. Mas é por isso que a gente tem que se conformar com isso. Não, mas é que tá, Sombra. Aí que tá. É ridículo. Porque desde a década de 70... Deixa eu terminar. Desde a década de 70, na Libertadores, o cara vai bater o escanteio, tem aquela porra daquele guarda com aquele escudo protegendo o jogador do time visitante. Nunca mudou, Sombra, nunca mudou. Infelizmente, esse nosso continente aqui é podre, tá certo? E assim continuará por muito tempo. Isso aqui é terra de ninguém. Se fosse pra moralizar, eu acho que já teriam moralizado. Aí, infelizmente, a Libertadores aí, só time brasileiro toma porrada, porque o brasileiro ainda é trouxa e ele respeita os adversários. O Brasil, quando vai jogar fora, ele toma pedrada, ele toma garrafada, ele toma cuspida e nada acontece. Nós também não somos muito exemplo, a partir do momento que a gente vê o que aconteceu com a Portuguesa ontem, nós também não estamos muito distante do que acontece por por aí. Lógico que não, mas não podemos usar argumento. Ah, a Série C é assim. É. Ah, o futebol brasileiro é assim. Fala não é sul, assim. Nós falamos de sul-americano, dizendo que nós somos sul-americano, mas o que acontece no Paraguai, na Argentina, nós somos tudo igual. A diferença é o escudo. Lá é pior. Não, a única é pior. Diferença é que aqui a gente não tem PM com escudo pra bater escanteio. Lá é pior. E é engraçado que quando eu falo... É engraçado, só pra terminar, uma última frase, desculpa. Por favor. É engraçado que quando eu falo que eu não acredito nesse país, esse, o demagogo aqui fica falando assim... Você não vai embora. Ué, o conformado não pode ser assim. Agora, no futebol pode. É. Não é que eu tô falando que pode. Eu não tô falando que pode. Eu tô falando que, infelizmente, na América do Sul, Benja, os outros países aí, Uruguai, você pega Paraguai, esses caras não vão mudar. Esses caras não mudam. Eu acredito no meu país, não no país dos outros. Acredito. E aí, tem meia dúvida de cara. A partir do momento que eu não acredito, Você já foi uma época. Você fala que nós somos atrasados. Ao mesmo tempo você fala que a América do Sul é assim. Cara. Aí você fala que você acredita no teu país. Não, eu acredito no Brasil. O Brasil é o melhor o país. Ó, o Brasil na América do Sul, junto com o Chile, são os dois países que têm franca evolução. O restante é mesmo. Argentina, Uruguai. Paraguai, Bolívia, cê Colômbia. Tá precisando ler mais, tá por fora. Mas não, a única torcida que mandou Brasil e Chile. Desculpa, mas a América do Sul. A gente não trouxe as manchetes do São Paulo? Você só falou que o Luiz Fabiano deve jogar quinta-feira. Foi pra Portuguesa. Portuguesa. Então tá, vamos às manchetes de São Paulo. No campo. Luiz Fabiano vai voltar isso? Isso. Tá bom. Allan Kardec deve voltar, talvez esteja disponível aí. Pro jogo contra o Palmeiras. Ainda bem, ainda bem, né? Porque o Allan Kardec é um puta cara legal. E... Ele é mesmo, hein? Eu tenho medo dele. Do Allan Kardec? Ele parece o tropeço. Parece o Penadinho. Quando ele dá entrevista, eu tenho medo dele. Por quê? Não sei, velho. É estranho. É. E hoje o ex-CEO do São Paulo, o Alex Bourgeois, ou Bourgeois. Borges. Exatamente. Ele deu hoje várias entrevistas fortes. Falando a respeito... Eu vi, rapaz. Deu entrevistas muito fortes hoje. E deu declarações. Encrenca, hein? Deu entrevistas, declarações. Claro, se foram entrevistas, foram declarações muito fortes. Tanto para mídia televisiva, mídia escrita. Falou bastante aí a respeito do processo de fritura que passou dentro do São Paulo. Segundo ele, de que ele foi boicotado dentro do São Paulo e que no momento em que ele foi demitido... Até ameaçado teria sido. Bom, lógico, falou... De agressão ou morte? Ele falou? Não é, não. Tá louco, agressão. Cara. Não. Pelo menos, deixa ele falar. O cara foi ameaçado. É. Então, assim, falou bastante, né? Tem bastante coisa. Aí também o São Paulo já emitiu uma nota através do presidente Aidar, rebatendo, dizendo que, de uma forma geral, ele não servia para aquilo que foi contratado. Aidar arregaçou, né? Etc e tal. E também houve também uma entrevista do presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, que foi dada ao blog do Menon, do jornalista Luiz Augusto Simo, né? Onde, de uma maneira geral, é uma entrevista também muito interessante, onde o Leco, né, que é o Carlos Augusto Barros e Silva, de uma maneira geral, fala bastante coisa sobre esse caso todo, né? E o título é, do blog do Menon, CEO foi demitido porque não conseguiu dinheiro do Abílio Diniz. Bom, leiam. Eu não quero aqui tomar posicionamento, porque você já sabe bem. Todo mundo já sabe meu posicionamento. Pra mim, o São Paulo é um... É um clube aí que tá sem direcionamento nenhum, né? Ou seja, vocês sabem aí que eu dou muito mais importância pra aquilo que acontece fora do campo do que dentro do campo. Pra mim, o São Paulo... É um resquício do que foi no passado. É uma... Entre aspas, é uma sombra daquilo que já foi de muito bom, né? Tá aí. Tem gente que fala, mesmo na crise, tá no G4. E olha, o Flamengo, há um tempo atrás, com tudo de ruim que teve, acabou sendo campeão brasileiro. Então, muitas vezes, você às vezes tem uma gestão horrorosa e mesmo assim você consegue produzir dentro de campo. Porque o futebol é assim. Às vezes as circunstâncias acontecem de maneira que você pode estar muito mal da sua gestão e mesmo assim você acaba conseguindo, às vezes, até um título. O Palmeiras, no ano que caiu, conseguiu ser o campeão da Copa do Brasil, né? Porque o futebol proporciona esse tipo de situação. E todos os clubes estão meio nivelados também, né? Então, o fato do São Paulo estar no G4 não significa que dentro do São Paulo, no meu ponto de vista, no meu entender, isso possa mostrar que o São Paulo vive mil maravilhas, é um exemplo de gestão. Então, quem tiver interesse, que leia, que procure as entrevistas, porque para mim, olha... Ô, Sombra. O São Paulo hoje, para mim, é uma vergonha de gestão, não só hoje. O São Paulo vem sendo uma vergonha de gestão desde a época do Juvenal, principalmente desde o terceiro mandato do Juvenal Juvencio. Vem sendo uma vergonha, tá? Então leiam, tirem as suas conclusões. Eu não tenho amizade com ninguém, eu não sou a favor de Aidar, eu não sou a favor de Juvenal. Eu só sei que eu sou a favor do São Paulo Futebol Clube. E por quanto mais eu leio sobre as coisas que acontecem no São Paulo, mais eu fico, me sinto envergonhado. Mas, ô Sombra, o Abílio Diniz teria feito uma proposta aí para o Aidar, dizendo que ele paga o serviço de uma empresa de auditoria para que essa empresa fiscalize aí as contas do São Paulo e levante aquele tapete. O Aidar está numa saia justa, porque o Aidar ele prega a transparência e o Abílio Diniz falou que ele paga do bolso dele uma empresa conceituada aí do ramo de consultoria e ele gostaria... Auditoria. Que ele gostaria de levantar esses números do São Paulo. O Abílio falou isso? É, a informação que foi divulgada agora na hora do almoço. Eu queria saber se você está circulando. Sabendo a respeito disso. Você ficou sabendo disso aí ou não? Não, juro que eu não sei. Estou sabendo por você. Ele teria oferecido aí ao Aidar, ele teria feito essa proposta. Agora, que presidente de clube gostaria de ter talvez uma auditoria no seu próprio quintal, né? Mas eu acredito... Ainda mais no futebol, hein? Eu acredito que o Aidar não vai entrar numa dessa, né? Mas se ele não aceitar, RG, e a saia justa que ele fica? Mas é uma situação explicável, né? Porque ele vai falar que, pô, porque a troco do que o Abílio Diniz quer isso? A troco da clareza, da transparência. Não, mas, não pode o Abílio Diniz pagar do bolso dele. É uma situação constrangedora, pois. Eu também não sou do time que também acha, nossa, o Abílio Diniz agora é o grande salvador da pátria, senão... tem que entregar o clube pro Abílio Diniz. Eu entregaria. Não, sabe, Benjamin? Na mão de quem tá. Só porque ele é rico, né? Não é porque ele é rico. Não é porque ele é rico, até porque eu se tivesse o dinheiro que esses caras têm, eu também falei igual a Brindy. Eu não colocaria dinheiro no clube. Mas vendo os dirigentes que tem aí, eu gostaria de ter meu clube sim com o presidente, um cara tipo um Abílio Diniz. Eu só acho que o São Paulo hoje, São Paulo hoje é só reflexo do que a gente vê no país hoje. Não sei. Essa é a minha sensação. Minha sensação como... São Paulino, a mesma sensação que eu tenho como brasileiro. Igual, cara. E também... Só que tem uma diferença. Não sei se tem diferença, não tem diferença. É complicado, cara. É difícil. Complicado. E acho que essas coisas, elas não podem ser assim, né? Escancaradas, abertas, desse jeito. Entregar tudo bem, mas desde que você faça isso pelas vias normais, né? Naturais e retas. E tem, né, muito torcedor que fica bravo. Tem muito torcedor que fica bravo porque acha que você, quando você toca na ferida, você tá denegrindo o clube, sabe? Eu não tenho vergonha de chegar e falar que, porra, o meu carro é feio, meu carro tá sujo, precisa melhorar. Sabe? Cara, eu acho que você tem que ser transparente, Sombra. Sabe? É com você mesmo. Sabe? Olha, meu, quando... viver dando satisfação para as pessoas. Hoje eu fiquei pé da vida, cara. Eu peguei minha caixa de correio e achei meu IPTU lá. Falei, porra, venceu o dia 9. Fiquei pé da vida que eu esqueci de pagar a porra do IPTU. Não é que eu não vou dormir por causa disso, mas eu fico pé da vida quando esqueço de pagar um negócio de IPTU. Agora, tem gente que, por muito mais, dorme tranquilo, sabe? Mas por muito mais, a gente por um negocinho às vezes fica nervoso, sabe? Então, sei lá, eu levo minhas coisas, minha vida eu levo diferente, não sei. Sei lá, cada um faz as suas coisas como bem entender. Mas com relação ao jogo, você tá certo, São Paulo tem que se cuidar, porque São Paulo e Santos gosta de fazer uma caridade de vez em quando. Robin Hood. Mas é engraçado, Robin o Santos para jogar fora é brincadeira mais, também. É mais que Robin Hood. Pô, 3-0 no primeiro tempo da Ponte Preta. Pô, eu achei que ia de 8, cara. 3 no primeiro tempo tem que se especializar. Não é vai não? Ver domingo. Vamos ver domingo. Agora o Chapecó é um time perigoso. Acabou? Tem que se cuidar. Santos? Domingo. Santos? Calma aí, que antes domingo tem outra coisa, hein, gente. O que tem domingo? Corinthians e Santos, às 11 da manhã. Tá na hora de vocês ganharem, hein, gente. Vai ganhar, porque agora que vale. Tá bom, então fica quietinho um pouco. Copa do Brasil e entregamos o bandeja. Amanhã é o vice, no domingo o líder. né? E amanhã o Lucas Lima estará em campo. Ó, não, amanhã pode ser que o Leandro saia de titular amanhã, hein? Tem a possibilidade do Leandro, aquele que veio do Palmeiras, ser titular amanhã, 22 horas. E já está adaptado, segundo ele. Já está. Vila Belmiro, Atlético Mineiro e Peixe. Jogaço, hein? É, jogaço. É o que todo mundo espera, uma boa expectativa, mas eu não me preocupo com um jogo grande, não. Acho que é um jogo, claro, que o Atlético está aí, candidatíssimo ao título. É um jogo bom, passivo de empate, não vejo problema nenhum. O problema realmente do Santos é isso, né? É pegar time pequeno, se desinteressa, não foca, né? Dormir o jogo às 11 da manhã, todo mundo roncando, puxando uma palha. E a Ponte Preta jogou bola, velho. Foi pra cima e olha, e por pouco não faz um placar histórico, hein? Então, precisa ficar ligado, né? Precisa ficar atento. Se quer alguma... E decidir. Se quer alguma coisa via Campeonato Brasileiro ou se quer via Copa do Brasil. Se ficar dançando aí na corda bamba, acaba não chegando por via nenhuma, né? E acaba pagando mico. Ainda dá tempo, tem muitos pontos ainda a serem disputados. Eu ainda continuo afirmando que existem duas vagas a serem disputadas no Campeonato Brasileiro. É possível, tem pontos suficientes para chegar sim. Então tem que se dedicar. E que, né, dificuldade, cara? Né, RG? Pega o vice-líder e o líder um atrás da outra, depois ele vem para o que preocupa aí o Santos é que o Santos pode tomar aí, talvez em 3 jogos, 10 gols, né? Então, vai pegar, vai, tomou 3 da Ponte, vai pegar o Atlético agora quarta-feira. Galo maravilhoso. Pega o Corinthians domingo. Pensou tomar 10 gols em 3 jogos? Corinthians, eu acho. RG. Corinthians acho que não vai fazer nem cócega, viu, velho? Deixa eu falar uma coisa pra você. E olha, toma cuidado, hein, pra não pagar um mico em 2015. O Santos vai ganhar a Copa do Brasil. Olha. O Santos vai ganhar a Copa do Brasil. Vai ganhar. E o brasileiro? Não, então, aí que eu queria falar pra você. Eu acho que a gente, eu digo... A gente quem? Não, a gente, pô, jornalista. Muito obrigado ontem pelo autógrafo. Eu ganhei ontem o autógrafo do Cláudio Azedão. Não, certeza. É? Eu que te pedi pra você, pra todos aqui, inclusive. É mesmo? Sou muito fã de vocês. Agora é o seguinte, eu acho que nós... Eu sou seu fã, eu sou. Nós, os Santistas, o Santos, deveria entregar o jogo quarta-feira. Quarta? É. Pra quem? É pro Galo, né? Entrega de 1-0. Concordo. Ah, e depois e aí, passa a bisnaga do meio. Pensamento de um mal pra moralizar o campeonato. Vocês podem fazer a diferença no campeonato, hein? Vocês podem fazer a diferença no campeonato. Pior que é. Pior que é. Yes, we can. Gostaram? Não, mas eu torço pra que entregue mesmo. Pior que é. Olha. É por isso que eu falei ainda que o Santos corre o risco de tomar 10 gols em 3 jogos. Porque domingo o só depende dele pra continuar na liderança. A sorte de vocês é que não está no DNA do Santos essa coisa de entregar não jogo. Não sei. Ah, não é. Você vamos ver amanhã. Você tá duvidando você da qualidade. Você sabe muito bem. Você falou que você acredita você em todo mundo. Mas eu acredito. Você falou que você acredita você em todo mundo. Muito bem. Não, mas eu acredito. Eu quero estar certo disso amanhã. Então, esteja certo, respeite, porque senão vai ficar ruim pra vocês domingo, hein? É isso aí. Eu quero receber alguém aqui nessa relação é vocês. Vocês já tiveram 4 provinhas esse ano. Viu, cidadão? Ô, cidadão, mas 2 não valeram. Duas não valeram. Ah, não valeu? O negócio é assim. O que vale o que não vale. O Corinthians ele tem um empate e uma derrota contra o Santos. Fato. O Campeonato Paulista empatou, inclusive o goleiro do seu time foi o melhor em campo. Não, o senhor tem duas derrotas, o Santos poderia não, pelo contrário. É, o Corinthians 2015? O RG número 2. É. Então 3 derrotas, o senhor tá equivocado. Mas 2 derrotas não valeram. Foram as duas da Copa do Brasil. As duas valeram. Duas derrotas e um empate. Não, RG, são 3 derrotas. O Corinthians perdeu pro Santos 2 na Copa do Brasil e 1 no Brasileiro no primeiro turno. E um empate no Campeonato Paulista. Então, são 3 derrotas, RG. Ah, não, da Copa do Brasil. Tá. 2 da Copa do Brasil e 1 no Brasileiro no primeiro turno. Porém, o empate do Campeonato Paulista, jogando na Arena, o goleiro do Santos foi o melhor em campo. Era pra ter virado o primeiro tempo ali com 4-0. Vamos, quanto foi o jogo? Segunda coisa. Da derrota que o Corinthians teve, que valeu no Campeonato Brasileiro, houve um pênalti claro a favor do Corinthians que não foi dado. CBF, Copa do Brasil não vou discutir porque o Corinthians não fez questão de ganhar. Copa do Brasil não vou discutir porque o Corinthians não fez questão de ganhar. Alguém tem uma corda ali pra me focar? Agora eu quero ver o Santista reclamar do jogo aí de domingo. Porque, você vai torcer pro Santos ou não? Contra o Galo? Lógico que não. Claro que vai. Eu quero ver o campeonato pegando fogo. Do jeito que tá sem graça. Do jeito que tá sem graça. Benjamin, você vai torcer pra quem? Santos Atlético? É. Óbvio que pro Santos. Claro, pro Corinthians. Que deve ser pra Que se matem. Claro, se o Corinthians tá preocupado com o jogo do Corinthians e Inter. Se o Corinthians ganhar. Se o Corinthians ganhar do Inter e o Santos ganhar do Atlético, você tá louco. Olha, qualquer graça. Aí se. entregar a taça aí com, sei lá, 10 rodadas de antecedência. Olha lá. Eu prefiro que não tenha graça. Não, não. O artista, o senhor não fica lá no seu programa da TV lá com a caixinha com taça dentro? Sim. Agora o senhor tá tirando onda aí, por quê? Tirando onda, é verdade. É? Tá tirando onda. Eu acho que o Corinthians RG, ele tem tudo pra ser campeão com 4 ou 5 rodadas de antecedência, mas entregar a taça com 10 rodadas, eu acho que é muito. Muito bem. Toma, ô, mano, é verdade. É, inclusive, é de ampla divulgação que você tá falando aí do Abílio Diniz, né? Uhum. É, tá no blog dele, tá no blog dele. Sim. Inclusive, muito interessante. Olha só o que ele escreveu, viu, Benjar? Não sei se você chegou a ler ou não. Não, não li. Bom dia, Carlos Miguel. Agradeço a mensagem que você me enviou tentando explicar os motivos para demitir o CEO do São Paulo. Infelizmente, não acredito no que foi alegado. Como você já anunciou um novo CEO, eu e todos os são paulinos esperamos que ele tenha a correção, o profissionalismo e a capacidade indispensáveis para mudar a gestão e evitar o colapso financeiro do clube. Todos nós que amamos o São Paulo vamos acompanhar com lupa o seu trabalho. Da minha parte, quero seguir colaborando para evitar a destruição do clube. Como venho falando já faz algum tempo, minha preocupação mais urgente é com a situação financeira. É preciso, antes de tudo, ter clareza do que se passa nessa área. Nas últimas semanas, houve muita confusão, com números contraditórios sendo divulgados por você, especialmente em relação às dívidas e ao caixa do São Paulo. Não podemos viver da antecipação dos recursos previstos para os próximos anos. Tô dando uma editada aqui, tá? Gostei muito quando você prometeu contratar uma das 4 grandes firmas de auditoria do mercado para fazer um diagnóstico preciso da situação financeira do clube. Pois bem, diante da gravidade e da urgência da situação, e atendendo a seus pedidos recorrentes para que eu aporte recursos, ofereço financiar a contratação imediata da PricewaterhouseCoopers, uma das 4 grandes auditorias defendidas por você. A PricewaterhouseCoopers pode fazer de maneira imediata e isenta um levantamento completo e indispensável da situação financeira, com acompanhamento e previsão do fluxo de caixa para os próximos meses e análise de todos os contratos do clube. Essa auditoria deve se reportar diretamente à diretoria e ao Conselho Deliberativo na pessoa do seu presidente, uma vez que o Conselho é o órgão máximo do São Paulo, segundo o próprio organograma que você apresentou em seu plano de profissionalização. Como venho sempre dizendo, esse é o momento de união no São Paulo, para que o nosso clube possa sair dessa crise. Sabe o que é isso? Resposta é igual aquele cara. Encaminharei contato na Pricewaterhouse que poderá lhe ajudar. Não, legal pra caramba esse cobre de início. Foi sensacional. Sabe a bomba na mão do cara, sabe, e explode aí. Sabe aquele cara? Sabe aquele cara que vive te pedindo dinheiro emprestado? Você fala, não vou te dar dinheiro, vou te arrumar um emprego. Não, emprego eu não quero. É. Emprego? Não. Aí, na rua, o cara que pede dinheiro, você fala, vou pagar um sanduíche pra você. Isso que o Abílio Diniz fez, na minha opinião, eu não conheço o Abílio Diniz. Daqui a pouco os caras vão falar, o cara é puxa-saco, que amigo, não conheço o Abílio Diniz. Também não conheço, não. Isso é resposta imediata pela demissão do senhor que ele indicou. Isso que ele faz é ajudar o clube. Muito mais do que comprar um jogador. Ele tá oferecendo pagar. Tá aqui, ó. Porque a auditoria Pricewaterhouse vai mostrar pra ele. Ó, o que mas que tá. Os caras não querem auditoria. Ó, isso aqui. Não comprar um jogador. Não comprar um jogador. Mas é picuinha. Nada contra o cara que veio aqui, esqueci o nome dele. Gente boa. O Vinícius? Pinotti. Vinícius Pinotti deu 4 milhões de euros pra comprar um jogador. Tudo bem. Isso é outra história. O direito dele. Eu acho muito mais. Eu acho que isso é ajudar o clube. É muito mais ajudar o clube, isso que ele está fazendo, o Abílio Diniz, do que dar 4 milhões para contratar jogador. Mas o Aydar não vai querer essa ajuda. É uma outra forma de ajuda, talvez mais importante. Talvez não, certamente. Muito mais importante. Muito mais importante. Muito mais importante. Mas o Aydar... Porque vai trazer o raio-x do clube. Até porque os 4 milhões de euros que ele pagou, querer. Não sei como aparece aí na auditoria. É porque um é creme para espinha, o outro é uma ressonância magnética. Mas o Aydar não vai querer essa ajuda. Pô. Não é interessante essa ajuda para ele, pô. Lógico. Não. Não, porque não. Essa é uma resposta do Abílio. Não, sabe por quê? Vai levantar coisa contra ele próprio. Essa é a resposta do Abílio, a demissão do CEO que o Abílio indicou. Então o Abílio fala, você tá colocando em dúvida eu não sei se em você... questão o que eu indiquei? Então vamos lá, pô. Eu não sei se você viu hoje, o rapaz esteve no Sport TV, eu vi a entrevista, boa parte... Ele disse que um dos motivos que a coisa estourou bem para ele também foi uma reunião que ele teve com o Leco. O Leco pediu para ter uma reunião com ele. Ele não reportou esta reunião ao seu nosso querido Leão Lobo lá. E ele ficou bravo, seu Aydar. E ele disse até que não sabia que isso ia causar tanto estardalhaço, mas causou, e por isso foi mandado embora também. Narigudo, vamos falar da BV Financeira, senhor Benjamin? Vamos falar da BV Financeira. Pensando aí em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão, Martins? Quantos caminhões já comprou lá? Uns 4? 5? 2? 2? 2 na última hora. Martins é muito rico. Martins, acesse lá meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor de tudo, sem precisar sair de casa. Viu, Martins? Para financiar sua compra, conte com as condições especiais da BV. Adriano, liga lá. 3.003.7888. 3.003.7888. Porque com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Zombinha. Vamos trazer os ouvintes? 3284-7097. Vamos ao ar. Virgens, o oferecimento virgens de nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor, novas emoções. Também de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, Dodô. É, dedinhos virgens hoje, hein? É, achou mesmo. Ah, é verdade, né? Só quem nunca ligou. Alô? Alô? Quem fala? Ademir, Dudu. Ademir do quê? Ademir Donizete Ferreira. Quantos anos, Ademir? 5.0, Dudu. RG. Sim. 5.0 na terça-feira. Final do Masterchef. É hoje? É hoje. É verdade. Quem ganha, hein? Isabel. Se eu te der uma Ademir, quando você me volta de troco pra cobrar 500? Sensacional, volta 500, sensacional. Que merda é essa? Já ligou, caiu a ligação dele, tá? Já ligou e caiu tua ligação, é isso, Ademir? Só falei meu nome, Dodô. Exatamente. Só falou meu nome. Imagina aí. Mas é só o nome caiu, é isso? Vale. Digo que pode. Vale ou vale? Eu acho que deveria ter uma votação. Eu também acho. Sombra, vale? Eu também acho que tem que se votar. Ah, caramba. Caiu a ligação. Tá registrado, Bach, ele não conseguiu participar, isso? Não falou nem o clube. Não falou nem o clube. Ele nem tentou enganar a gente. Vale ou não vale? Vale. Vale. Segue a ligação, segue a ligação. O Sombra 1, 1-1. Mano. Olha lá, o cidadão aqui quer exemplo, tá vendo? E aí? Boicotando o... Deixa ou não deixa? Acho que deixa. 2-1, Portuga. Eu acho que vale porque ele não quis enganar a gente. 3-1, 3-1, RG. O que você falou, Ben? Falou não, que não quer, que ele quer derrubar o cara. Sim, participa. 4-1. Ah, quer dizer que você é contra, né? Ah, já ganhei. Ah, já foi. Ô, velho, aí, qual que é o bairro aí? Bairro, vamos ver aí, eu dou um beijo aí. E não queria que você participasse. Eu vou falar o mais difícil pra vencer. Complica ele mesmo, complica esse cara aí. Arregaça ele agora, velho. Ele não queria que você participasse, filho. Arregaça. É só não inventar nome. Não, não vai mesmo. Arregaça, gostoso. Ele não vai mesmo. Sítio da Jabuticabeira. Como? Não entendi. Sítio da Jabuticabeira? Amigo. Pera, gente, não dá. Pera, não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir nada. Qual que é o nome do bairro? Gemida Gostosa. Vou mostrar a Gemida Gostosa. Sítio das Jabuticabeiras. Olha, eu conheci um ali em Santo Amaro, cidade de Dutra, por ali. Não sei se é o mesmo. Caraca, velho. Eu sou Oda. Calma. Eu sou udido. Você acreditou? Mas, entre essas frutas aí de árvore... É o jabuticaba. Horrível o jabuticaba. Jabuticaba eu não gosto muito. Eu prefiro, RG, acerola. Jabuticaba é legal. Acerola e amora. Cara. Você gosta de acerola? Acerola e amora. Mas amora não fica grudada, né? Amora já é o teu cabinho. Sim. Acerola, fruta boa. Dessas frutas aí de você pegar no pé, assim, sabe? Fruta boa são as tradicionais e acabou. Não vai inventar amora. Banana, mexerica, melancia, melão, abacaxi, acabou. Maçã. Sim, tradicional. O resto. Quem que falou que é tradicional ou não? O resto. Laranja é tradicional? Essas frutas. Morango você não gosta? Limão. Você não gosta? Limão. Cereja você não gosta? Cereja não. Morango. Pêssego você não gosta? Pêssego horrível. Maçã horrível. Você não gosta? Que tá louco, horrível. Ah, ameixa é ruim. Ameixa é depende. Sim, só um minuto. Fruta do Conde. Horrível. Do Conde. Ah, pelo amor de Deus. Agora, nada é pior do que manga. Aí. Manga, você tá louco. Tá louco. Abacate, manga é legal. Abacate batido com leite é muito bom. Abacate, limão e açúcar. E nabo, hein? É legal, mano. Manga é bom. Manga foi que nem tipo mulher que você aprende assim. Sabe que nem você tem uma mulher que você fala assim? Mulher, manga igual mulher. Você quando tem uma pessoa que você fala assim. Chupa, né? Você, não. Não? É não. Chupa, também não chupa. Não é chupa. Os caras que não gostam. E às vezes ficam... Você começa... Depois você se apaixona. Você nem curte tanto ela, depois você se apaixona. Manga no começo eu nem curtia tanto. Hoje manga eu gosto pra cacete, cara. Manga é bom. Dependendo manga é bom. Da manga, velho. Putz, manga é bom pra caramba. Nossa, tá louco. Manga é bom. Foi goleiro do Brasil. Manga coquinho, manga espada. Manga rosa, Domingo. Manga rosa. Rosa. Como é que é aquela música? Ao seu Valença. Rosa, quero gosto, zoom. Ao seu Valença que você é fã. Valença. Grande ao seu. É. E o time, brother? Ô, Dodô, com esse nome você acha o quê, velho? Aposta no quê? No Palmeiras. Sei, no sei. Porco? Sei. É nóis, eu não ouvi Dodô, você. Fala de nós, Dodô. Jornalismo. De nós quem? Porco. De nós, meu. Dodô. De nós é quem? Palmeira, aí sim, palmeira, lógico, verdão. Aí, vó. Eu vou te falar, Dodô. Aí sim. Dodô. Tu vens. Dodô. Tu vens emissão de paz. Ah, é. Dodô. O seu Valença. Fala, vovó. Olha. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Você gosta de estar cantando só por cantar. Esse show eu fui ver na época que ele lançou, Cavalo de Pau, esse disco, chamado Cavalo de Pau. Eu fui ver o show da Alceu Valença no ginásio do Ibirapuera. Ruim. Pô, é legal, esse, mano. Esse disco é legal. Perguntando. Esse disco é legal. Eu fui num show que aconteceu aí, o Alceu Valença abrindo o show do Zé Ramalho. Zé Ramalho é monstro, hein? Top, show. Zé Ramalho é monstro. Top mesmo. Zé Ramalho? Esse sem comentar. Mas o último show que eu fui do Zé Ramalho, fiquei puto, velho. Por quê? O cara não tocou Jardim das Acácias. Ah, tem que tocar. Não tocou. Eu fui assim no HSBC. Eu fui também. E ele não tocou Jardim das Acácias. Muito bom. Absurdo. Ô, Dodô. Chão de giz. A voz do cara arrepia. Olha, tem uma coisa engraçada pra falar, viu? Fala, vovó. O Walt Disney estreou lá na... Ah, e perdeu, né? Não, não, além disso. Ele perdeu e fez gesto obsceno, né? E foi suspenso dois jogos. Ah, é? O Valdívia começou lá à sombra. Mas porra, já, não sei se vocês estão sabendo no time dele. Uau, uau, uau, uau. É o time dos cachorros lá. Uau. Time cachorrinho. É. Aí ele estreou, ele perdeu de 1-0 o time dele. Ele foi sair, né? Ele foi substituído. Já mandou um dedo médio, velho. Não sei pra quem, não, mandou. Não. Ninguém sabe direito. Você sabe qual que é a tragédia maior? O time dele perdeu, o outro time quem fez o gol foi o Jô. É, pior que é verdade, o Jô que fez, meu Deus do céu. O Jô Litrão, velho. Será que ele não tá forçando as coisas pra lixo pro São Paulo logo? Acho. Mal chegou, acho. No São Paulo ele não pisa, velho. Será? Não sei. Oh, a diretoria do São Paulo, aí, quando ele rescindiu o contrato com o Palmeiras, aí, alguns dirigentes do São Paulo tinham essa ideia, o conselho já brecou. Falaram disso do Wesley, mas daqui a pouco ele apareceu lá. Mas peraí, nem compara a situação aí do Wesley com a do Valdívia. O Valdívia é um cara que causou aí intriga, tá certo? O Valdívia é um cara aí que bateu de frente com o Rogério Ceni. É igual, por exemplo, o Paulo Nunes do Corinthians. Tava na cara que não daria certo. Mas os inteligentes da bola, Domenico Gatto, muitas vezes acabam usando, talvez aí, o QI avançado, que muitos julgam ter. Pra achar que o cara vai apagar o passado dele. Não apaga, gente. Por exemplo, Viola fez o negócio do porco lá, tal, mas ele veio pro Palmeiras. Mas é diferente, Domenico. E se deu bem, não foi mal, não. Que perdeu. É que deu certo, mano. Não é isso. Por exemplo, o Edilson, quando saiu do Palmeiras e veio jogar no Corinthians, ele não tinha feito nada contra o Corinthians, tá certo? Não. O Rincon, ele não tinha feito nada contra o Corinthians. Rivaldo também não. Foi jogar no Palmeiras, não tinha feito nada contra o Palmeiras. Agora, o Valdívia diante do São Paulo, o Valdívia diante do Corinthians... Tem um histórico, gente. Uma rejeição. Tá na cara que não ia dar certo. Ô, meu velho, e amanhã contra o Flu, hein? Ah, Dodô, sou meio cético. Na parte dentro de campo, assim, eu tô meio cabreiro, entendeu? Cabreiro. Ah, tô cabreiro, cara. Mas por quê? Por causa da importância, né, dentro de campo do Palmeiras, entendeu? Ah. Assim, os números do Palmeiras fora de campo são incontestáveis e os melhores de todo o campeonato, né? Jogos fora, venda... Não, ele tá dizendo fora de campo, Jojo. Fora de casa. De campo. Não. Ah, fora de campo? Isso. Ah, fora diretivo. O Palmeiras hoje, ele não tem pra ninguém. Os números não, fora. Sim. Mas o que vale é o dentro de campo, né? Só que ele não tá conseguindo converter toda a estrutura que foi criada. Jogadores, o fato de estar sem preocupações financeiras, de ter o técnico campeão atual, né? Jogadores que qualquer time gostaria... de ter no seu elenco, torcida que comparece, que prestigia, que ajuda, que comprou a briga junto com a direção do Palmeiras atual. Ah. Quer dizer, aí você pega todos esses números, toda essa estrutura, Só que não estão conseguindo converter em resultado dentro de campo. Mas é o primeiro ano depois do dilúvio também. Vocês estão muito apressados, viu? Tá, eu não estou dizendo, eu não estou querendo dizer com isso que eu estou insatisfeito com o meu clube. Pelo contrário. Eu, justamente, estou até me apegando aos números extra-campo para sentir orgulho do meu time no momento atual, que vive todos os clubes brasileiros, a situação do país, entendeu? Bicho. Então, eu não tenho o que falar. Bicho, se não é o Paulo Nobre, o Palmeiras, não é, com todo respeito, não falo isso pra zoar. Mas não é só por causa que deu dinheiro, não. Mas ele não sabe fosse, fazer certinho. Se não fosse a gestão dele agora, o Palmeiras, reclamar dele, o, Palmeiras seria um, o Palmeiras seria um Botafogo, hein? Tô olha, falando sério. Se não fosse ele aparecer e fizesse o que fez, o Palmeiras sério, tava com seria, não, não seria um Botafogo. Eu o Palmeiras tem uma torcida muito grande. Porque o Botafogo, ele não tem um suporte do torcedor como tem o Palmeiras. Então o Palmeiras jamais conseguiria ser o Botafogo nem que quisesse. Mas, Sombra, mas um Vasco mas podia ser. Uma coisa degringolada como tá no Vasco o hoje. O Vasco já não tá comprando ingresso antecipado. Hã? O torcedor do próprio Palmeiras agora não tá mais naquela febre. Quando o time não tá bem, gente. Será que ele sustenta? Não, tá sim, só foi um jogo só. Chegar, o time não tá. Isso aqui é, Portuga, chegar no estágio de Botafogo, você precisa... Primeiro assim, que o Botafogo nunca conseguiu ser Palmeiras. Jamais. Gente, olha, não entendam isso como... Ó, não tô fazendo média, não, pelo amor de Deus. É diferente. Você sabe que eu não sou assim. O Botafogo nunca na sua história conseguiu ser igual ao Palmeiras. Nunca teve a mesma quantidade de torcedores. Nunca conseguiu ter a mesma quantidade de torcedores. E o maior patrimônio que um time tem é a sua torcida. É o maior patrimônio. Então, o Botafogo, ele nunca na história conseguiu se igualar ao Palmeiras. Em quesito nenhum. Malemar, na década de 60, conseguiu ter um grande time. Tá certo? Tinha uma na época da Garrincha só, né? Mas a gestão e o que sustenta é a... Mas você acha que o Paulo Nobre é o Salvador até hoje? Acho. Sabe por quê? Acho que é o Salvador, porque se não fosse o dinheiro que mas o Paulo... Mas não só por isso, ele faz direitinho, só. Não, eu entendo o que você está dizendo, mas antes de mais nada, ele chegou e ele fez... Botou ordem na casa. Ele fez... Tudo bem, eu não discordo. Ele fez o que um bom gestor deve fazer. Olha, entendo. Primeiro, ele fez o que um bom gestor deve fazer, coisa que o rival não sabe fazer, tá? E todo mundo sabe que rival eu estou dizendo. Então ele, como bom gestor, até mesmo porque ele trabalha no mercado financeiro, ele é acionista de um clube, de uma instituição financeira, então ele sabe como deve ser feito o negócio. Então, primeira coisa, ele pegou a pior parte da dívida do Palmeiras, dívida bancária. E conseguiu juros bem menores, coisa que nenhum outro conseguiu. Ele pegou aquela dívida, de pai pra filho. Então. Ele conseguiu fazer um alongamento da dívida, e ele comprou essa dívida com juros de CDI desse tamanhinho. Agora, dois méritos. Primeiro, como gestor, ele conseguiu fazer uma administração profissional dentro do Palmeiras, porque, se eu não me engano, marketing do Palmeiras está na mão de profissional, futebol está na mão de profissional. Alguns segmentos chave do Palmeiras estão nas mãos de profissionais. É isso aí, você tem toda a razão. Assessoria de imprensa, tudo, hein? Óbvio, óbvio, verdade. O cheque santo dele lá, o aval santo dele. Tem tudo uma série de fatores. Se não fosse isso, é óbvio, o Palmeiras estaria passando por percalços bem grandes. Igual o Vasco, vai. Talvez igual ou pior. E se o resultado igual não ou vier, pior. Mas se o resultado no campo não vier, vai ter muita gente insatisfeita pra cacete. Portuga, já tem torcedores que falam mal do Paulo Nobre. Porque os caras não veem o outro lado da coisa. Não veem esse lado que o Sombra falou. Só porque ele aumentou os ingressos, já fala que tá tudo errado. Então, tem gente falando que fala, não podia velho. Mudar a torcida de lugar, pô. Vocês estão falando aí negócio de aumento de ingresso. Meu, tá boa. Essa questão tem que organizar o futebol brasileiro. E eu acho que isso aí começa com a seletividade das coisas nos estádios. Você vê que o Palmeiras hoje ele tem um ingresso mais caro do campeonato, tem a melhor renda, o melhor público, tá? E também uma coisa que tem acontecido nos jogos do Palmeiras, pelo menos lá na arena, é que você tem ouvido falar de violência lá, de casos de violência. Não. Diminuiu. Né? Não tá acontecendo isso nos jogos do Palmeiras lá na região. Diminuiu assim. Mas o problema nunca foi dentro do estádio. É isso. O problema aí, às vezes, aí acontece em dia de clássicos. Na região. Não, mas na região mesmo. Mas naquela região mesmo. Sabe aquele posto que tem ali na frente ali do Palmeiras? Teve um problema no último jogo do Palmeiras e Corinthians. Lá quando chegou lá no torcedores do Corinthians, com um pedaço de cano. Mas isso é clássico. Arrebentando vidro lá e tinha mulher dentro. Os caras acharam que era do... Então, mas tem problemas aí. O Mano tem razão. Dentro de campo não acontece. Nos arredores sempre tem. Às vezes aconteceu algum problema ali, Domenico Gatto, entre as duas principais torcidas organizadas do Palmeiras, que de vez em quando resolviam sair na mão ali na Turiaçu, ali o pau cantava. Mas faz tempo que eu acho que não acontece isso. Não, isso não acontece não. Mas aconteceu esse fato isolado aí. Mas acontece o seguinte, vocês falam muito aí da questão do futebol europeu, da organização do futebol europeu. Sim. A organização do futebol, se você quer um negócio de qualidade, você tem que... Isso daí tem custo. Tem jeito. Entendeu? Então não é uma questão, é uma seleção natural das coisas, entendeu? Exato. Não adianta, vai lá, né? Você vem lá na Europa, lá tem ingresso de graça? Não tem. Não. Tem ingresso pra torcida organizada? Não tem. Aliás, lá nem torcida organizada tem mais. Entendeu? Tem sim. Era maneiro tudo. Não, mas diminuiu aquelas torcidas que realmente provocavam. Não, peraí. O que mudou, amigo, o que mudou não foi o fato de terem acabado com as torcidas organizadas. O que mudou, principalmente na Inglaterra, que tinham muitos hooligans ali que aprontavam todos os jogos. O que mudou ali foi que hoje o hooligan, ele não é mais tratado como um torcedor que aprontou dentro do estádio. Bandido. O hooligan hoje, ele é tratado como um criminoso. O cara, quando apronta dentro do estádio, ele é preso. Ele é preso e é condenado. E se ele for reincidente, ele cumpre o dobro da pena. Então isso fez com que inibisse muito a violência na Inglaterra. Eles separaram as coisas. Então, inclusive, vocês estavam comentando agora há pouco, questão do futebol, você estava até falando da América, estava falando e criticando o futebol nosso aqui, América do Sul. Valeu, na boa, a FIFA fica onde? Suíça. Teoricamente é na Suíça. Então, cara, lá, o caso do Neymar lá, que aquele rolo todo envolvendo o Falcatrua na contratação do Neymar, o clube é da onde? É da Espanha? Europa? Então, veja bem, cara. Gente errada existe tanto aqui como lá. Não tenha dúvida. Não, mas ô amigão. Se precisa no futebol. Mas ô amigão. Geral. Não, mas aí você deturpou um pouquinho, porque irregularidades, é claro que vão acontecer aqui no Brasil e na Europa também. O ser humano é corrupto por natureza. Mas a diferença, amigão, é que quando acontece a corrupção aqui no Brasil, ela fica impune. Na Europa, não. Você pega aí, times faliram por causa de manipulação de resultados. Você pega lá, o Juventus que tava envolvido também, ele sofreu uma queda de divisão. E o Neymar vai responder como réu. O Neymar, ele tá respondendo lá na justiça espanhola, amigão, e não vai passar impune, não. Eu sei disso, mas eu tô querendo dizer assim, é que eu tô falando que existiram ou não problemas. Como tratam os problemas é outra história. Não, outra história não. Lá os problemas, eles têm a solução. Eles são julgados e punem os culpados. Eles têm punição. Mas o que nós precisamos aqui é fazer a mesma coisa, seguir o mesmo caminho. Mas é interessante fazer isso? É interessante fazer isso no Brasil? Você acha que não é? Olha, desculpa, eu acho que no futebol brasileiro aí tem muita gente rezando para que isso não aconteça. Ah. Basta ver esses projetos que colocam aí para tentar moralizar o futebol, se algum passa. Nenhum passa. Ô Ademir, grande abraço para você, obrigado pela audiência. Ô, pessoal, valeu aí. Valeu. Só pode falar mais uma coisinha? Fala. Ô Dudu, quando eu falei assim, com esse nome de time que seria, acontece o seguinte, eu tenho o Ademir Quintino, que é santista, né, parece? Sim. Parece que é. Ademir corintiano, tem Ademir... Ele trabalha pro Santos. Tem Ademir tudo quando é lado. O Ademir Quintino trabalha cobrindo o Santos, mas ele é corintiano. Só que original. Não, ele é santista. O Ademir original é palmeirense, cara. O Ademir original? O original é palmeirense. Ah, entendi. O outro é tudo falseta, então. E o Ademir, 25 de março? Tá bom. Tá bom? Ô, pessoal, um abração aí. Obrigado pela atenção. Valeu. Mais. Valeu. Valeu. É show, tá bom? Obrigadão e fiquem com Deus. Tenham um bom trabalho pra vocês. Falou, cara. Muito obrigado, hein? É nóis. Valeu. E tá rolando agora o pedágio estádio 97 sem parar. Passe por lá. Posto Shell. Zona Norte. Atenção você da Zona Norte. Chamando todos os carros. Avenida Engenheiro Caetano Álvares. 2655. Na Casa Verde. Motinha tá por lá. Passe por lá. Você pode ganhar bonés, camisetas da Energia 97. Tá todo mundo indo pra Zona Norte. No Posto Shell da... A Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 2655. O Mota tá por lá, com toda a equipe do Sem Parar, hein? E o pessoal do Sem Parar tá por lá e vai te explicar todas as vantagens de você ter o Sem Parar, toda a facilidade de passar pelos pedágios do Sem Parar, tá bom? Como que você funciona, como que funciona o Sem Parar para você usar no estacionamento, no posto de gasolina. É muito legal. Estádio 97 da Energia também tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Meu Deus do céu. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente para olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI, bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela, não é não? É, são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil, o que facilita para você. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros. É de bate pronto, narigudo! Olha, Sombra, vamos aproveitar, já que foi falado aí no ar, nós estamos com o Alex, que era o CEO do São Paulo, que foi demitido pelo... Só vai entrar no ar se você falar corretamente o sobrenome do CEO, do ex-CEO. Por favor, o sobrenome, que até hoje eu não entendi. Tem que apresentar o convidado, Alex, com nome e sobrenome. Oi. Alex, é o Benja, tudo bem? Tudo bem, Benja. Alex, fala pro Sombra, de mais nada, como é a pronúncia correta do teu sobrenome. É muito fácil, é só escrever B-U-R-J-U-A. Bourgeois. É isso, tá vendo? Bourgeois. Fácil? Bourgeois. É porque eu tinha falado sobre o Temor. Mas estamos aqui com o Alex Bourgeois, que é era o CEO do São Paulo. Foi mandado embora pelo Aidar. Ô, Alex. Sim. O clima tá tenso aí, né, meu? Aqui aonde? No São Paulo? Porque eu não estou no São Paulo. Para mim aqui tá ótimo. Não, é verdade. O que... Já tomou uma pedrada, velho. Mas o Alex tá certo, o Alex tá certo. Eu quis dizer ainda como se o Alex estivesse lá e o Alex não tá. Alex, o que que tá acontecendo com o São Paulo? Ah, não sei. Tem aí um monte de... Me demitiram e... Agora ficam querendo justificar a demissão com fatos totalmente mentirosos, né? Então... Quais fatos? Ah, negócio de vazamento, história que eu que não fiz o plano de ação que eu fiz, mas que não fui eu que fiz, que foi outro que fez. Enfim, um monte de coisa que não vem ao caso, mas para mim é muito claro, Benja, acho que a grande diferença que existe entre as acusações deles e a minha posição é que eu tenho que como provar tudo que eu estou falando. Posso provar tudo. Eu desafio a eles de provar o que estão falando. Alex, boa tarde. Aqui é o Sombra que tá falando, tudo bem? Sombra, tudo bom? Tudo bem. Você teria um dossiê de tudo isso? Dossiê? O que você quer dizer com dossiê? Sei lá, um conjunto de provas que possam te endossar de tudo que São Paulo tem de errado? É, cara, é muito fácil. Algumas coisas, por exemplo, que são a questão do vazamento, que eu teria vazado a tal da venda do Bosquilha. É só você perguntar pros veículos de imprensa que deram a informação da venda do Bosquilha e pergunta se fui eu que vazei a informação para eles. Fácil. Eles vão falar que não, porque não fui eu. Então, isso é uma primeira acusação que não é verdadeira. A outra, não fui eu que fiz o plano de ação, foi outra pessoa. É simples, é só conversar com as pessoas que participaram do plano de ação, porque eu não sou uma pessoa que faz as coisas sozinho. Eu não acredito nisso, eu faço tudo em grupo. Eu acredito muito no grupo e na força do grupo, de compartilhar ideias, de as pessoas somarem nas coisas que acreditam, somar experiência, etc. É só perguntar para as pessoas que participaram se eu roubei esse plano de ação de alguém ou se a gente, de fato, construímos esse plano de ação juntos. Não é difícil. Tem outras acusações que vão todas nessa direção. Acusam de eu ter, que eu estava fazendo, como é que é, articulação política. Pensa bem, imagina eu com 3 meses em São Paulo ter a capacidade de fazer articulação política. Acho que vão pedir a minha presença no Congresso Nacional, porque eu tenho uma habilidade incrível, né? Você se decepcionou muito com o presidente Aidar? Cara, essa é uma pergunta boa, porque eu sinceramente, eu sempre esperei do futebol o que eu vi. Porque o futebol, eu sei como é que é, eu estou nisso já há pouco tempo, mesmo assim faz 5 anos, e eu já vi isso muito em vários clubes, é um ambiente muito complexo. Mas, de fato, eu esperava do presidente Aidar uma outra postura, uma postura muito mais profissional do que a postura que ele teve comigo. A minha demissão não foi uma demissão profissional, foi uma demissão covarde. Uma demissão profissional seria ele ter me chamado, falado, Alex, ó, não deu certo, não estamos com a mesma ideia, etc. E tudo bem, e é da vida, eu não tenho problema algum com isso. O jeito que foi feito foi muito covarde, muito não profissional. Você, em entrevista ao UOL, disse que tinha uma reunião com 8 pessoas, aí chegou um assessor de imprensa... Que foi quem me demitiu, o Oliveira Júnior. Fui demitido pelo Oliveira Júnior, não fui demitido pelo Aidar. Peraí, desculpa, me explica aí, você foi demitido pelo assessor de imprensa? Aliás, eu não sei nem se ele é assessor de imprensa do São Paulo. Oliveira Júnior do São Paulo? Oliveira Júnior... Até onde eu sei, o Oliveira Júnior é assessor de imprensa do Corinthians. Era do Corinthians e do Andrés. Então, eu fico me perguntando qual é a relação que ele tem com o São Paulo. Eu não sei se ele tem relação com o São Paulo. Eu só sei que ele estava lá e que, no meio dos 8, ele monopolizou a reunião e foi demitido, depois das falas dele. Eu achei curioso, mas Alex, é assim que é o São Paulo. Boa noite, quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Ô Mano, tudo bom? Tudo. Ô Alex, o Sombra mencionou aqui que você foi até ameaçado, cara. Você foi ameaçado o quê? Fisicamente ou até... Eu li na entrevista do UOL. Ou até não, propriamente a gente tá falando de morte. O Oliveira Júnior falou 4 vezes, inclusive eu vou fazer um BO, até porque ele reconhece isso na entrevista da Folha. Ele foi perguntado, ele reconhece. 4 vezes durante a reunião ele falou que se me pegasse na rua ia me encher de porrada, porque ele era faixa preta. Quem falou isso? O Oliveira Júnior. Porra, nossa, que nível chegamos, hein? Não, isso é um nível fantástico de profissionalização que você tem para demitir um cara que foi lá para fazer coisas, digamos assim, certas, né? Quer dizer, é um baixíssimo nível. Ninguém fez nenhuma intervenção. Eu fiquei calado a reunião toda. O próprio Oliveira reconhece isso na Folha hoje. Enfim, olha, eu vou te falar, é muito desagradável. Para mim, isso não representa nem as melhores práticas, nem o que o futebol deveria ser. Ô Alex, você hoje, está lá na sua casa, na sua residência, foi contratado para fazer, exercer todo esse trabalho, esse papel dentro de São Paulo. Chegou lá cheio de expectativa, de boa intuição, aconteceu tudo isso. Você já chegou, é o RG que está falando, você já chegou a uma conclusão do porquê isso? Oi, RG, boa noite. Tudo bem? Olha, o porquê do quê? Da minha demissão ou o porquê o porquê do conjunto da obra. Essa demissão, isso tudo que aconteceu, a ameaça, enfim. Aí, RG, infelizmente, eu vou ter que usar uma frase que não é minha. É que o sistema é foda, entendeu? Tá. Capitão Nascimento. É o sistema, cara. Você não consegue, é muito difícil. É o poder, é o sistema. É aquele negócio ali onde você não consegue entrar, não tem como, é muito difícil entrar. Parabéns. A situação de você ter conversado com o Leco aborreceu o Aidar e as pessoas lá no São Paulo? Pelo visto, sim, né? Inclusive, Alex, é o Sombra de novo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu li agora uma entrevista que o Leco deu ao Luiz Augusto Simon, jornalista, ao blog do Menon. Ele diz o seguinte. Nessa entrevista, né? A pergunta do jornalista foi: o senhor foi a causa da demissão do CEO Alexandre Bourgeois por causa de um encontro? E o Leco respondeu: alegar isso como causa da demissão é uma estupidez monumental. A demissão já estava definida há muito tempo. O Carlos Miguel já havia me comunicado. O motivo é muito simples. Ao aceitar o conselho de Abílio Diniz e contratar o CEO, o Carlos Miguel esperava por um grande aporte financeiro do Abílio Diniz, que não veio. Esse é o motivo. Ou seja, a partir do momento que... Porque você, Alex, foi uma indicação do Abílio Diniz. Você acredita que, na verdade, quando o Aidar aceitou a sua indicação, talvez o presidente do São Paulo tivesse pensado: vou aceitar essa indicação do Abílio... Talvez entenda-se que dentro desse sistema, como você disse agora, eu aceito, como boa política, ele faz conta que eu agradei ele faz um chequinho bacana. Você entende também desse lado? Olha, é difícil eu falar aqui o que o Carlos Miguel Aidar pensou quando ele me contratou em relação à Bíblia, etc, etc. É difícil eu falar isso. Mas o Leco pensa que foi isso, que o Leco veio pensa o cheque... Que foi isso, é o direito dele, é o pensamento dele. Eu acho que o Carlos Miguel Aidar se perdeu no meio do caminho. Para mim, o ponto alto foi aquela coletiva que ele deu, que até hoje eu não entendi por que ele deu. Quando ele foi falar que a dívida era uma, quando a dívida era outra, sendo que a dívida que é, não foi uma invenção minha, foi uma dívida que ele publicou no balanço dele, da gestão dele. É. Então como é que o cara publica um balanço com uma dívida de 272 milhões, vai para a imprensa e fala que a dívida era de 137? O que acontece? Onde é que é? Quem... Aí ele falou, eu fui induzido ao erro. Pô, mas ele quer induzir quem ao erro com isso? Ele tá... Qual é a credibilidade? É uma pessoa que não sabe o que está acontecendo no seu próprio clube, que está lá um ano e meio? Eu não entendi por que ele fez isso. Então é muito difícil para mim pensar o que, que ele pensa. Eu não tenho a menor ideia do que ele pensa, não sei se alguém sabe o que ele pensa. Mas eu acho que o Alex foi muito feliz, Benji. Eu acho que a palavra-chave é a que ele disse, é o sistema. Aí não entrou, não conseguiu, não fez parte do sistema, dança, não tem jeito. Eu só não entendi, não, uma coisa que eu não consigo entender até agora, por que o Olivério Júnior demitiu o Alex? Essa... Eu não, nem sabia que o Olivério Júnior... Não é que demitiu, mas através talvez de, uma participação incisiva... Foi ele que demitiu. O Olivério Júnior faz numa reunião de vice-presidência do São Paulo para demitir o CEO, me explica. Justamente, é isso que eu tô querendo falar. Ele levou o bisturi. Lógico que foi ele. Ele levou o bisturi. Gente, São Paulo. Não, porta-voz. De louco. Eu também não. Isso pra mim é um fato novo, louco. Alex. Eu não sabia disso. Olivério Júnior te demitiu de São Paulo. E fala que ia te catar de porrada. Isso Alex, aí, isso é meio gangster. Ele falou que é faixa preta e que ia me pegar. Eu não sabia. É que eu não sabia a faixa preta do quê? Por isso que eu fiquei meio quieto. É, a faixa às vezes é preta mesmo. Mas o medicamento. Às vezes o passado deixa uma faixa pode preta. Pode ser, ao invés de faixa. É lamentável isso. Alex, o São Paulo Futebol Clube sempre teve uma imagem. Sempre teve uma pompa muito grande. Depois de ter passado por esse momento de São Paulo Futebol Clube, dá para dizer que o São Paulo hoje, na verdade, é nada mais do que uma grande fachada? Cara, eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que o São Paulo Futebol Clube é muito maior do que isso, como qualquer clube brasileiro ou qualquer clube do mundo. O que eu acho é que você tem gestões de pessoas que fazem bem ou mal à instituição. Certo. Ou seja, enquanto as pessoas fazem seus interesses pessoais passar à frente dos interesses da instituição, eles vão fazer mal à instituição. É por isso que eu falei hoje, né? Então, hoje, eu acho que o São Paulo não é o exemplo de gestão, enfim, do que a gente sabia de fora, o que eu via de fora do São Paulo. Não é. Eu, pelo menos, não vi isso lá em 3 meses. E você como... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu vou privar de falar, não falar o nome, porque ele não me autorizou, há uns meses atrás, e a pessoa falou assim para mim, olha, eu tinha uma imagem do São Paulo e é totalmente o oposto do que eu imaginava. Essa pessoa disse para mim, é de uma decepção incrível. Ah, mas isso eu já tenho... Mas isso já há alguns anos, viu, Benjamin? Mas isso já há muitos anos que eu não penso assim. O que foi, Alex? Falei, eu compartilho. Totalmente. Eu acho que eu falei isso pra você um dia, não foi? E eu falei pra você, a gente almoçou um dia, eu falei... É verdade. Infelizmente. Eu falei, Alex, isso não é pra você. Ô Alex, só uma curiosidade, é lógico, isso é só um item dentro do... É uma gota aí dentro do mar. Verdade que todo o dinheiro do Bosquilha foi pra pagar 11 empresários? É, foi gasto, assim, rapidamente pra pagar uns 11 empresários. São Paulo devia dinheiro para 11 empresas. É muita comissão. Não, deve para mais. Mas a questão não é essa. A questão é que quando você está numa situação financeira difícil, isso qualquer um, até na sua casa, você está com a situação financeira difícil, e você gasta mais do que você recebe, pô, a primeira coisa que faz quando você recebe um bolão desse é que você dá prioridade para esse dinheiro. E você vai renegociar as dívidas que você tem. Agora, você pega esse dinheiro... paga à vista, sem saber quem, sem saber porquê, sem saber como, sem planejamento nenhum, e o dinheiro vai pro ralo, e no próximo mês você de novo está sem dinheiro, desculpe, isso para mim é loucura. Você conheceu o São Paulo bem a fundo nesses meses. Qual o prognóstico você faz? Quando você sentou, quando você conversa com o Abílio fala assim, e aí Alex, como é que tá as coisas lá dentro? Qual que é o prognóstico, a previsão que você faz do São Paulo para esse próximo um ano e meio de gestão do Aidar? Cara, a minha previsão, ela bate muito com a previsão que foi feita pelo Itaú BBA. Ou seja, se nada for feito para mudar o rumo, o São Paulo vai bater na parede, não tenha dúvida. Eu desafio qualquer um de mostrar para mim, ou para o Itaú BBA, que a gente está falando é mentira. Mas isso porque é uma questão matemática. De gestão corporativa, né? De gestão corporativa, eu entendo. Eu acho que o pessoal do Itaubibé também. De finanças a gente entende. Quando você olha os números, não tem solução. Ou você faz o que tem que ser feito, e é muito difícil fazer, e mesmo assim não é certo que vai dar certo, mas uma coisa eu garanto, se não fizer, é impossível. O que, que você propôs, Alex, para o Aidar para tentar mudar? Porque a gente está vendo agora no Brasil o Joaquim Levy dando um pacote de medidas... Aliás, desculpa, Benjamin, até pergunta para o Alex. Bem a grosso modo, é meio que está acontecendo no Brasil. Precisa pagar a conta, você tem que resolver. Sim, mas... Cara, o São Paulo é um microcosmo do Brasil total, não tenho a menor dúvida disso. É... A solução é simples, é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, é isso mesmo. Você precisa cortar gastos, é a primeira coisa que você precisa fazer. Depois você precisa trabalhar para aumentar a receita em coisas que você não está fazendo, e tem vários itens lá que você consegue melhorar a receita. É, você tem que implantar uma filosofia diferente, isso é mais para o futebol em geral, não é só no São Paulo, em relação a salário de jogador. É, isso é uma loucura o que é feito hoje com salário de jogador. Tem jogador que chega com um salário imenso e aí ganha um X a mais de produtividade garantido por 2 anos. Só, pô, que produtividade é essa? E por aí vai. Então você fala, eu não sou contra pagar bem o jogador, não é isso. Sou a favor de pagar o jogador muito bem, porque ele é o dono do espetáculo. Agora, ele também tem que produzir alguma coisa para poder ganhar muito. O que não pode é que na maioria das profissões as pessoas produzem para ganhar dinheiro e que o cara ganha um salário muito alto, especialmente quando você não tem a condição de pagar esse salário. Ô Alex, por que o São Paulo há 1 ano e meio não consegue um patrocínio para a camisa? Porque se você não tem o mínimo de governança, de seriedade e de coisas que acontecem, as marcas não querem se aproximar de você. Essa é a dificuldade. Quer dizer, o problema não é o mercado, então, como eles falam? Cara, o problema é o mercado. Vão falar que todo mundo tem Caixa Econômica Federal e ninguém se associa aos outros clubes. O problema é o futebol. Não é só o São Paulo, é o futebol. A imagem do futebol no mundo corporativo é horrorosa. Essa notícia essa informação do Abílio Diniz hoje, que ele propõe ao Aidar pagar uma consultoria, uma auditoria da Pricewaterhouse, e ele banca do próprio bolso, você acha que o Aidar vai aceitar? Não sei se ele vai aceitar, mas se eu fosse ele, eu aceitava ontem. É, mas eu não sei se vai aceitar, não. Eu acho que não aceita, não. Não sei, mas eu aceitaria, até porque... É a melhor coisa que possa acontecer no São Paulo é fazer uma auditoria de verdade para saber exatamente qual é o tamanho do buraco. Agora, Alex, uma auditoria de verdade precisa ver quais são os resultados que poderão trazer a todos, né, Alex? Vai danificar. Então, mas até nisso que eu ia me pautar. O Alex, do pouco tempo que você ficou ali, você presenciou muita coisa suja, cara? Muita coisa que se levantasse o tapete, você fala, aí vai ter nego que vai rodar. Cara, como eu te falei, eu não tive acesso aos contratos, então foi difícil para mim saber se tinha coisa ruim ou não. O que eu sei é o que eu leio na imprensa, o que eu via, as pessoas comentando, etc. Mas, de fato, ver alguma coisa, eu não vi, não tive acesso aos contratos. É, o sistema não deixa, né? Ah, sistema é foda. Ele tá lá para isso, mas como é que ele vai acessar isso? É, não, claro, o sistema não deixa. Não tem jeito. Isso aí é você emprestar a faca pro inimigo falar espeta, pô. É, não rola. Não rola, pô, tá certo. Alex, o Abílio tem alguma pretensão política no São Paulo também, ou ele só quer mesmo, como torcedor, ajudar? É, o que ele me diz é que ele é o que eu acredito, até porque ele não tem tempo. Tem que ter o seguinte, as pessoas falam que eu sou o homem do Abílio, cara, eu mal falo com o Abílio, é muito difícil falar com o Abílio, porque ele é um cara muito ocupado e que cuida de empresas gigantescas. Ele não tem tempo para cuidar do São Paulo no dia a dia, e eu acredito que nem queira ser presidente de São Paulo, porque ele tem muitas obrigações e muitas responsabilidades gigantescas com empresas muito grandes. O que ele quer é ajudar o clube, que é o clube de coração dele, com a experiência dele. Uma vez eu estava ouvindo, por acaso não, porque até eu ouço bastante vocês, mas um dia eu estava ouvindo e eu peguei esse trecho. Eu não lembro quem foi que falou, se foi o Sombra, o RG, o Mano, um de vocês falou o seguinte: puxa, o Abílio oferece a experiência dele ao São Paulo. Nem que seja só a experiência dele, de graça, para saber qual é o caminho para dar certo, e você não quer? Acho que todos nós falamos. É, eu quero. Eu falo para ele, eu falo: Abílio, me fala qual é o caminho das pedras aí, que eu também quero. Boa, porra, como é que faz? Ele, nós e mais 200 milhões de brasileiros. É, exatamente. Alex, entendeu? Alex. Aquela comissão da Under Armour foi paga de 18 milhões? Não foi paga. Não, o Leco vetou. E quem é o credor? O credor é uma empresa chamada Far East. E os caras estão acionando o São Paulo ou não? Que eu saiba, não. Ué, mas se não tem que receber, não aciona? Ah, em tese sim, né? Mas não acionou. Ainda, né? Alguém aí não tá sentindo falta de 18 milhões de comissão, velho. Ah, 18 milhões é pouco pra você, beijo. Isso eu já ouvi falar várias vezes aí. Olha, o Bruno já falou isso várias vezes, que 18 milhões pra você não é nada. Ô, Alex, você ouve mesmo o Estádio 97. Obrigado pela audiência, você é ouvinte mesmo. Ô, Alex, referência à pergunta que o Ben já fez do Abílio, mas existe uma coisa chamada no ser humano também, e que às vezes brota, que é o ego, é a honra, é a questão de, porra, do cara se sentir ali humilhado às vezes, e o Abílio é um cara que tem poder de fogo, e você não acha que ele pode também se sentir, porra, falar, ah, quer saber, eu vou assumir essa piaba assim, vou mostrar pra esses caras que é possível? Pois, eu não sei, tem que perguntar pra ele. Mas uma coisa eu te garanto, até para quem vê de fora, e vocês também, todo mundo acompanha a vida do Abílio, é um cara que já conquistou tudo na vida, né? Então, cara... Eu não acho que ele tem mais problema de ego, entendeu? De necessidade. Não, com relação à disputa, né? Aí no caso de credibilidade, porque, por exemplo, você foi um cara indicado por ele, foi lá para o São Paulo, ele não tinha interesse nenhum a não ser aquele de colaborar, quer dizer, acontece tudo isso, tá certo? É colocado, aí você passa a ser um cara questionado, coloca, pô, com a honra aí colocada em dúvida na praça, quer dizer, pô, uma questão também de, pô, do cara falar, peraí, o que tá acontecendo aqui, porra? Né? O cara, não botei o cara lá pra pegar dinheiro, eu botei o cara lá pra ajudar o time que eu gosto, que eu amo, quer dizer, então, e aí, como é que faz? Vai ficar de graça? Eu não sei não, hein? Bom, ele falou hoje, né, que ele queria uma auditoria para ver o que tá acontecendo lá dentro. É, cara, aí começa a mexer, e aí o cara que tem poder de fogo... Bom, e agora fica uma situação, né, tá aí, ofertado de graça, né, não sei, pelo que eu entendi, né, ofertando aí a Price Waterhouse. Ele paga. Né? Eu pago, tá aí, tá ofertado, então, né, fica chato se não aceitar. Fica, mas eu acredito que ele vai aceitar. Olha, sabe como que é, Alex? Aquela coisa que nem a gente vê nos filmes, né? Posso coletar o seu DNA? O senhor é suspeito? Eu posso coletar o seu DNA? Não, o meu DNA. Pô, não. Assim, pô? O senhor não teve nada? Eu não quero oferecer o seu DNA. É o outro que não quer viajar, né? Ele pode, mas ele... Não, eu não vou. É que ele não gosta de viajar, né? Tem medo de viajar. Tem medo. Tem medo de avião. Tem medo de avião. Ele falou que se fosse de navio, ele iria, mas sem navio não dá. Ô, Alex, olha, queria agradecer a tua participação. Ah, imagina, obrigado a vocês. Fã do programa, fã de vocês. Continue fazendo, que é muito divertido. E também deixa obrigado claro, pela né, audiência, que, né? E obrigado. Que tá, e que também está aberto ao São Paulo Futebol Clube o direito de também rebater as colocações do Alex, claro, que está no ar, lógico, né? São Paulo tem o nosso telefone aqui, pode ligar se quiser entrar no ar para rebater qualquer tipo de colocação. Democrático. Estamos abertos aí às respostas do São Paulo, às colocações do São Paulo Futebol Clube. Alex, muito obrigado pela sua participação e esclarecimento de tudo que você disse no dia de hoje, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Falou, Alex. Boa noite. Tá aí a participação do... Olha, eu vou dizer um negócio. Esse CEO do São Paulo, o Alex Bourgeois. Agora todos sabemos. Até agora eu não entendo por que o Olivério Júnior demitiu o Alex. Eu não sabia nem que o Olivério Júnior trabalhava no São Paulo. Demitiu? Nada contra. Não, cada um trabalha onde quer, cada um contrata quem quer. Eu só não sabia que o Olivério Júnior trabalhava no São Paulo. Benjamin, ele trabalha o quê? Ele é assessor de imprensa do São Paulo hoje? Mas Benjamin, não, assessor do Aidar, assessor de empresa do Aidar, deve ser, né, Benjamin? Deve ser ligado. O cara foi pra reunião e demitiu o cara. Pô, agora, Benjamin. Só um minuto, eu nunca vi também, eu não sei se ele é assessor de imprensa do Aidar, porque assessor de imprensa do São Paulo são outros. Não, alguém responda aí. Sim, né? Mas mesmo que seja, eu nunca vi um assessor de imprensa demitir funcionário. Mas, Benjamin, você tá assustado com o assessor de imprensa demitir e com o assessor de imprensa ameaçar? Você tá louco? Como assim, velho? Às vezes, dependendo de quem é, eu não me surpreendo. Eu me surpreendo mais com outras coisas. Eu, hein? Como eu tenho saudades do bom e velho São Paulo Futebol Clube dos anos 70. Sabe de quem? de Henry Aydar. É, que é, o pai é curioso, né? É, mas pode ter saudade, porque esse tempo vai demorar muito pra voltar. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Honda, nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. Agora o mano vai falar da Ola. O mano que tá quietinho, tá temeroso. Garotão, tá fala temeroso. Aí, garotão. É fala. Nada, velho, tamo aqui, tamo aí. Tá tudo bem lá? Tá tudo bem na Moca? Como não estaria? Tá tudo certo. Como foi o almoço de fim de semana, tranquilo, depois das três marretadas da madrugada? Tranquilo. É? Esse cara gasta. Eu sou humano, um ator. O mano gasta mais ou menos de 2.500 a 3 mil reais de Ola por mês. De quanto? Ola. Lógico, eu sempre abasteço. Outro dia ele falou aqui que são 3, 4. Segundo ele, usou o termo. Pelo que eu fiquei 3, sabendo. 3, 4 marretadas por dia? Caraca! Imagina quanto que não dá. O cara é um Thor. Você sabe que. Eu fiquei sabendo, não sei. O mano pode dizer se sim ou não. Diz que teve aquele almoço de fim de semana, domingão. Teve auditoria nas marretadas? Não, na auditoria não. Mas sabe aquela mesa comprida com toda a família? Fizeram Ola em volta da mesa. Oi! Fizeram? Fizeram. Claro, a Ola é sempre bem-vinda. É verdade, né? Que quando você entra, tem até salva de pau de salva pés. De pau. Claro, claro. Isso é uma referência. Ô, Benja. Cuidado, espera que você, senão o Conar te aciona, você tá morto. Ô, Benja, então são por semana... Não, o Fernando tá lá, mano. Hein? Breca tudo. Então por semana, 21? Ola? Não sei. Sim, são 3 por semana, por dia. 21 3 a 4, ele foi segundo ele por 3, vai. Mas vamos... vocês acham a conta absurda? Não, 21 por semana. Eu sou jovem, testosterona lá em cima. Bacana. 91 por mês? Ai, caraca, mano. Só que eu gosto. Nossa, velho. Eu gosto muito. Quase sempre. RG número 2. Você que tá sempre na noite e não quer que ela termine jamais. Fica uma baita dica, hein, cara? Pra não perder o melhor da festa, tenha sempre com você uma camisinha Ola, velho. Ou então, no meu caso, 3 ou 4, velho. Porque aqui é fértil, hein? O bicho aqui é viril, hein, mano? O bagulho aqui é embaçado. É, mano. RG número 2. Você sabia que os produtos flavorizados têm cheiro teu e celular, sabor? Teu celular já... O WhatsApp tá chamando aí. Não, não tá, não. Mas pega não. Leve, pra véio. Vocês que não sabem, cara, produtos flavorizados são aqueles que têm cheiro e sabor. Qual você gosta mais? E a Ola RG número 2 acaba de lançar uma nova linha de flavorizados. Ah, tem a Ola Morango, tem a Ola Morrito. Morrito? Tem a Ola Menta. Beijo vai se acabar, velho. Aí que véio. Tá, velho. O Beijo que adora morrito, velho, por eu exemplo. Eu adoro morrito, velho. Ó, o negócio é o seguinte. Ó, a dica do mano. Se liga só. Sabe como é que é, né? Tem que dar aquela dica pro vídeo que é bacana. RG número 2. Você chega lá na mina, lá. A mina tá tum, tum, tum, tum. Só chacoalhando o que é isso? Tum, tum, tum. É a balada. Batendo. Achei que ela tá dentro de um surdão de escola de samba. Não, tá lá, só balançando o ombrinho. É. Chega pra mina, troca uma ideia. Oi, qual o seu nome? Tudo bem? Vem sempre aqui, que capricho. A mulher sabe que você tá querendo dar um pé. Pode. Aí chega lá e fala, você aceita um drink? Ela fala, aceito. Um morrito. Aí chega lá, que drink você gostaria? Ela fala, um morrito. Já é a deixa, a região número 2, já é a deixa. Então ela chega lá, vai pagar um morrito pra moça, aí ela pega e fala, gostoso, porque a mulher começa a falar assim e começa a morder o lábio, porque a mulher quando começa a beber, olha também, fica soltinho, soltinho, soltinho, RG. Aí chega lá e fala, aceita mais um morrito? Ela vai falar, aceito. É a hora de você mostrar a manjuba sabor morrito. Mas é verdade, velho. Sem capa ferramenta, tá certo? Com essa Ola morrito, velho. E vai pro arrebento, velho. Lógico que é. O cara tem que ser ligeiro. Com esse papo, ok, RG? Tenho certeza que o cara vai arrastar a gata pro motel, velho. É, RG número 2. Cada pegação tem um novo sabor. Morritão. E com Ola, viva a pegação. E o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui disser, Ola, viva a pegação, ele ganha um kit da Ola muito louco. Essa foi boa. Muito louco mesmo, é isso aí. E você, tá anotando aí quantas vezes passa o avião do Estádio 97? É, a promoção avião do Estádio 97. Anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Sabe o que tá valendo? É uma viagem para assistir U2 em Barcelona. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagem e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. Tá concorrendo, Silvério? Ah, com certeza eu tô, viu? Você gostaria de ir pra Barcelona, Silvério? Ah, muito bonito, ainda mais um show desse, viu? Com certeza, se me botar nisso aí, eu vou que vou. E vou sem respirar até chegar lá. Pô, o Zé não volta mais, pô. O Zé volta foi? Só no começo da semana que vem. Ah, volta nada. Vai do bicho. Eu já até lembrei ele. O Zé, nossa. Você tem filho, tem filha. É, cara. Ele falou assim, eu tenho, mas como eles chamam? Rapaz, não, sou eu, é o José daqui. É. Ah, me confundiu todo, pelo amor de Deus. Silvério, narra os ouvintes entrando no avião indo para Barcelona, Silvério. Olha só que emoção grande entrando agora no avião. São mais ou menos 12 horas até Barcelona. Muito bom, meu pai. Não vai nem passar o tempo, vai ser muito rápido. 11, aí, 11, chegou. 11. Chegou. Barcelona! Sensacional! Muito bom! É isso aí! Esse é o Silvério. Então, olha, você quer saber como faz para participar? Acesse o nosso site 97fm.com.br, apronte seu passaporte, fique ligado no Estádio 97 e vá anotando quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97, tá bom? Vai passar daqui a pouco? Apoio da Singapore Airlines. Sabia que até o dia 30 de setembro eles estão com uma promoção de passagens aéreas que tá num valorzinho pequenininho. É, você pode viajar para Barcelona em classe econômica a partir de $808. É, rapaz. Você pode conhecer os encantos de Barcelona pagando $808 em classe econômica. Então visite o site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. E como é gostoso viajar para Barcelona, hein? Que delícia! Praia, tempo bom. É muito bom, viu? Vamos já foi direto, pra Barcelona, né? Silvério? Ah, já fui, é muito bom, de verdade. Bom demais. Ah, eu quero voltar lá, viu? É. Então, olha, agarra na asa desse avião aí. Vai, ó. Eu vou subir, vem! Isso! Pegou! Estádio 97! Olha o Silvério ali, ó. Tá balançando ali, tá pendurado ali, ó. Oi! Tá mais, viu? Vamos ao pedágio Estádio 97 sem parar! Vamos lá! Momento sem parar com o Estádio 97. Ô, Botinha! Oi, chefinho, tudo bem? Tudo bem, Botinha? Tudo ótimo, que noite linda, né? Não tá chovendo, olha. Sensacional. O povo está de boa, tá aqui no poço. O pessoal do Sem Parar, todo mundo de camiseta, olha que delícia. Chupa, Benjamin. Nossa. Mas o Ben já fez a dança da chuva, mas aí eu, em nome do Sem Parar, pedi pra ele fazer a dança do tempo bom. E eu fiz, eu voltei a fita. Porque o Sombra pediu. É, senão choveria mesmo, né? E foi só por causa do Benja fazer esse pedido aí que não choveu. Ah, amigo. É. Então, agradece o Benjamin. Coral de Benja. Amigo. Mas aqui na Zona Norte tem uma pessoa que é muito famosa, viu? E eu vou falar, dar uma dica pra vocês. Quem é famoso aqui? É verdade, O Portuga não tá no estúdio, foi fazer um lambisquinho ali. Como? Chegou um cara meio ali parecido com o Toninho. Olha, e se trancou no banheiro com o cara, bicho. Porque passou o irmão do Toninho aqui e falou que o Toninho tá com saudade. Ah, é? É verdade. Verdade. Na família, não é verdade? Que isso. Todo mundo ficou espantado. O cara falou assim, ó, a vida do Portuga com a família tá com saudade, né? Isso, Portuga. É verdade, Dudu. Escuta, o Portuga é na nossa família. Ô, Cidedão. Isso, Portuga. Obrigado pelo carinho do povo. Agora, é impossível eu estar com saudade do Toninho e o Toninho sozinho, com saudade de mim, porque estávamos juntos no domingo. Ah! Eu e o Toninho! Estávamos juntos mas, lá. Mas vocês jogaram o alquinho na banheira ou não? Não, isso, não Portuga. Tinha banheira. Não tinha banheira? Não, estávamos lá vendo futebol americano. Eu, Toninho. Ô, rapaz, mas respeito daí que aí eu sou Zona Norte também, hein? Na Zona Norte não tem contato entre pessoas do mesmo sexo. Não tem, tem no menos. Lá não tem, não. Tem. Lá não tem. Não tem, Aguinaldo? Ah, com certeza tem, né, Domenica? Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não. Sua delícia. Tem. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou casado. Vamos lá, o pedágio sem parar, estádio 97. Vamos lá que o Jeová tá ouvindo a gente, Motinha. Ah, Jeová, seu Santos, viu, meu Deus do céu. Vamos lá, fala aqui, vamos falar com você mesmo, o quê? Corintiano, palmeirense? Corintiano. Mas você contou pra mim que você era São Paulino, seu pai falou, não vai ser mais São Paulino. É que, ixi, ser São Paulino não dá, mano. Corinthians, essa paixão, Fortaleza, ixi, não tem como. Eu tô meio lesado isso. Você torceu muito pro São Paulo e você ficou muito triste quando seu pai falou que não era pra ser São Paulino. É, né, o Palinha perdeu o pênalti, não deu culpa. O Elielton foi maior e o Corinthians é... Legal, meu. Até hoje. Aí você não quis ser tricampeão da Libertadores. É, já sou campeão, bimundial, a gente chega lá, acabou de voltar no Hexa já. Então tá bom. Vou falar, cara, ó, eu acho que banalizar o Mundial é até ruim. Campeão muitas vezes, mas é verdade, imagino, Sombra, começa a banalizar o bagulho. Banalização começa em fazer um torneio no Rio organizado pela Tráfico. Pelo contrário, quando você fala Mundial, Mundial envolve todos os continentes. Tanto é que se você entrar no site da FIFA lá, aqueles dois primeiros que vocês ganharam, tá lá discriminado como intercontinental, o que é verdade. A Mundial é legal, sei lá, mas como você diz, é reconhecido pela FIFA? A FIFA reconheceu. Ah, então tá bom. Deixou de ser um torneio clandestino que só vale um carro. Então e tá aí bom. A FIFA reconheceu. Reconheceu, então tá bom. Sim. Mas fala aí, amigão. Então, mano, eu acho que o Corinthians tá bem, mas... Legal. Tem 5 pontos, não é suficiente pra 10 rodadas. Jamais. O cara tá com medo, mano. O Jato Renato Augusto se machucar um... Ah, ô amigão, não vamos trabalhar com essa hipótese aí, porque Deus tá olhando pelo Corinthians aí, não vai deixar que nada aconteça. Olha pro Lógico que Deus é corintiano. Você negócio é o seguinte, Deus coloca alguns obstáculos aí, como foi a lesão do Luciano, como foi a lesão do Rildo, mas ele não vai aí deixar nada acontecer com o Renato Augusto e com o Jadson. Olha, não sei não, hein? Não vai. Mas o Grêmio ainda joga mais bola que o próprio Atlético. O Atlético... Não tá jogando tudo maneiro. Isso, não, muito inconstante. Ah, mas eu acho que o time do Atlético é melhor que o Grêmio, hein? É, melhor, individualmente, sim. Tem mais experiência, o time do Grêmio é novo, montado com o Felipão as trapas aí, o Roger acaba de recuperar. Já é. É, mas os números mostram que o Atlético é melhor que o Grêmio. Não, com certeza, o Atlético joga há muito tempo. Mas devolve o Tobias aí, meu. Postado em campo é melhor. Falou, amigo, manda um abraço aqui. Falou. Eu queria mandar um abraço pro camarada do Trampo, o Pedrão, o Joel, o Orlando Araújo, o Bituca, o pessoal da academia, o Lincoln China, o Cláudio Pelu. Tá bom, velho. Um abraço. Isso aí é tudo recado pra Nego do Mal, hein? Cuidado. Vamos lá, o próximo. Boa noite aí, é o Diogo da Casa Verde, tricolor, trimundial, mano. Chupa, Domênico! Ai, ai, ai, ai. E aí, amigo? Já tá mudando a voz, Domênico. Beleza, olha aí, o cuidado cara. Que ele tem pra não desafinar. E aí, tricolor, vai parar de ser irregular ou não? Com certeza, agora a gente tem o Rogério Mito no ataque. Ataque? Daqui a pouco o Mito tá voltando pro gol. Certo. Aí. Beleza, vai pegar a Chapecoense agora na quinta-feira. Quanto você acha que vai ser o jogo? Então, a gente... A gente pode ganhar esse jogo só de 2-0, né? Tá bom? Pra gente alcançar melhor a posição do G4. Ó, tem dois jogos na sequência, que o São Paulo é tão irregular, cara, que às vezes tem que pegar aí alguns jogos aí e acaba entregando os pontos bobos. Mas pega a Chapecoense e Avaí. O Avaí fora, né? Mas, pô, tem tudo pra fazer 6 pontos. Não pode dar mole, cara. Não pode dar mole, bicho. Exatamente. Tem que torcer também pro Flamengo... Ficar irregular também pra gente poder manter a nossa posição no G4. Tá bom. Obrigado por você participar aí. Valeu. Você já tem o Sem Parar no seu carro ou não? Ainda não, mas eu já vou fazer também. Cara, é isso aí, é uma tranquilidade, meu amigo. Passa. Põe no teu carro que você vai ver que maravilha que é. É isso aí, senhor. Tranquilidade total. Tá bom? Manda um abraço pro pessoal. Manda um abraço pro meu amigo Felipe Bento, da For Life, com o Ivan. E meu irmão tricolor roxo, o Hugo. Um abraço, mano. Beleza. Valeu, cara. Um abraço. Olá, RG, Domênico. Meu. É nóis, velhinho. Rudy, manda um abraço pro meu pai. Como é que é o nome do seu pai? Humberto, manda lá. Beijo, Beto, sua gostosa. Quero lamber a cabeça da sua teta. Que isso? Mas que falta de respeito. E no Twitter... Ah, tá com ciúmes! Menina! Ciumenta! Dodô! Se o senhor... Ciumenta! O senhor, os senhores que reclamaram, que estão falando isso, se os senhores acham isso bonito no rádio... Ah, prefere em casa, né? Dodô! Ciumenta! Ainda continua, hein? Olha, o pessoal no Twitter tá pedindo a música de ontem. A Domênica ficou chateada. Da Glória Gaynor. É muita gente. Como que era o refrão? Isso satisfaz a voz. Pode pôr, não tem Dodô, que... Cara, vai! Mas agora nós estamos no pedágio, estádio 97, sem parar. Isso faz a felicidade do Benjamin de todos? Põe essa porra aí. Motinha, quem mais tá aí? Preocupado bagarão com uma voz. Corta a voz e ouvinte. Quem mais tá aí, Motinha? Ô, Sombra, Renato Armani aqui do Imirim, Zona Norte Palmeirense. É nóis, Domênico! Ó, meu velho, é nóis. E amanhã, hein? 15 a 0 é pouco. Quanto? 15. Mas Palmeiras e quem? Fluminense lá. Fluminense é mato, nem sei quem é Fluminense. É o Chico Lang e Palmeirense. Vem. Olha, mas como diz o Mano, pro bem do futebol, que esse time do Fluminense não tinha que estar aí, tinha que estar na segunda divisão, nós temos que ganhar. É verdade. 15 a 2. Mas, ô Dodô, ô Domênico, a pior, ô Renato. Os taxistas aqui. Não entendi. Passou vários taxistas aqui. Sim. Estão loucos com o Benjamin por causa desse negócio do Uber, viu, cara? Ah, o Benjo odeia os taxistas. Ih, rapaz. Eles estão loucos. Falou que qualquer hora aí vai ficar feio o negócio. Ó, pode falar. Pode falar. Você não sabe como eu tô preocupado, velho. Não vai dormir, né, Beto? Nossa. Primeiro... Já pediu também que o Mano falou aí, mas por favor, hein, os taxistas continuem ouvindo o estádio, porque eu gosto dos primeiro, taxistas. Eu também. Eu gosto do serviço primeiro, do taxista. Primeiro que em nenhum momento... Taxista falei que... é primeiro lugar na audiência primeiro nossa. Que em nenhum momento falei que eu não gosto de taxista. O que eu falei é o seguinte, que eu não sou contra os taxistas, mas não sou... Tem que explicar direito, aí que o cara tá louco. Ué, o problema é deles, e eu não sou contra ninguém. Ah, isso. Não tô respeitando ninguém. Só um minuto. Eu em nenhum momento daquele dia... Às vezes você fica muito azedo. Não sou azedo, as pessoas deturpam o que a gente fala. Eu não falei que eu era contra taxista. Não, mas você deu a entender isso. Eu falei que o taxista trabalha, rala pra caramba, tá certo? Tem alta, tem taxa, tem um monte de coisa pra pagar... Gasolina tá caro, tá tudo caro. Só falei que eu não era contra o Uber. Eu sou a favor que todo mundo trabalhe. Só isso foi o que eu falei. Eu não critiquei taxista. Eu pego táxi, eu ando em táxi. Eu não falei que eu não ando em táxi. Eu sou a favor que as pessoas trabalhem. E o país vem num momento agora que vai ter o maior desemprego. Você vai ver o que vai ter. Vocês vão ver o que vai ter de cara pedindo pelo amor de Deus pra estar no Uber. Amigo. Não vai ter nego pra pagar comida. Aqui não tomava muito tempo de vocês, nem do Motinha. O Mano falou que o Brasil tá indo pra frente. O que ele tá usando, cara? Ah, ele tá usando umas coisas piores. Não, mas ele tá certo, não, o Brasil tá andando pra frente. Porque nós estamos no Grand Canyon. Não. Então o Brasil tá andando pra frente. Mas, ô amigão, é por causa desse pensamento conformado aí que o Brasil, ele tava agora, estagnado. Viu como ele é? Eu não falei que ele ia falar isso. Não, mas no futebol é, mas no país não é. É. Uma vez aí, uma pessoa muito importante, você deve saber quem é, diz, I have a dream. Martin Luther King. Vocês conhecem, então. Olha onde ele foi, cara. Então, velho. Ele nasceu na freguesia do Oi. Não, mas vocês deveriam se espelhar numa pessoa que, inclusive, virou um mártir. É. Pra tentar buscar no conhecimento do cara algo positivo pra que você possa transformar em vontade e energia pra mudar o país que você vive. Eu acho que vocês são muito conformados. E é muito fácil vocês se esconderem atrás de um passaporte e uma viagem pro exterior. Acho que bonito. Tá certo? Acho que vocês deveriam apostar um pouco mais no país que vocês vivem. Emocionando o Brasil, mano. Porque esse governo atual não dá não, viu, mano? Um abraço pra quem? Quero mandar um beijo pra minha esposa, Graciela. Eu amo ela, pra ela, RG. Qual é o nome dela? Graciela. Ah, Graciela, hoje é terça-feira. Graciane? Hoje é dia de fazer coraçãozinho no vitrô, hein? Beijo pra Graciane, viu? Valeu, gente. Abraço pra todos vocês aí. Grande beijo. E, mano, para de usar droga. Não, nossa. Eu não tenho usado nada. Ah, por enquanto ele só torce. É, mano, tá, cuidado, hein, meu. Ó, é perigoso. É a maior do mundo, rapaz. Obrigada a vir aqui, o marido dela. Eu tô limpo. Eu tô limpa. Queria mandar um recado, fala, cara. É pro Eduardo, eu vou mandar um amo ele pra todo mundo aí, pra poder escutar. Aí sim, vai ganhar um cartãozinho. Boa, gostei. Vai dar tapa na cabuça, né, velho? E se for igual o Mano, ela tá bem, né? Tá bem. Nossa, marretadas. É. Marretadas. É Carol, sou palmeirense aqui do Bairro. Boa, Carol. É nóis. Só tem palmeirense aqui. Aqui Palmeiras comanda, né? Aí é nóis. Casa Verde só tem verdão aí. E tá muito Carol as coisas aí na Casa Verde? Sensacional! Nossa senhora. Sim. Ela vomitou, assim. Não, foi sensacional. Menina tá vomitando. Tá bom, se não, vomitando, é, não. Sinal que se não tá Carol, tá Baratol, ué. Ah, sensacional de novo. Cada vez mais. Terminar com a praça. Você já passou muito Carol na linha? Até você. Não. Empina uma pipa? Eu empino. Tem serão, hein? Dá um beijo pra todo mundo e Eduardo. Tá bom. Vai, vou falar. Carol. Porque aqui, chefe, tem muita gente ainda aí, ó. Dá um oi pro pessoal lá do estúdio. Estúdio. Ai, pro inferno. Nome, time. Sou o Rodrigo, do Parque Peruche, mais conhecido como Bangu. Sou aqui do São Paulino. Queria mandar um abraço pra minha esposa, Kelly, e pro meu amigo Túlio Bispo, que tá fazendo aniversário hoje. O Túlio lá de Anália Franco. Alô. Daniel Genari, sou do Mandaqui, corintiano, líder. É tudo nosso. E é o seguinte, chupa Manfred de São Paulino! Olá, pessoal, aqui quem fala é o Edson Roberto Junqueira Gonçalves, corintiano de Taboão da Serra. Mano, seta tá ligada pra esquerda. Vamos ser campeão em cima do São Paulo e vai Corinthians, mano! Se Deus quiser, mano, vai Corinthians. Seremos campeões mais uma vez. É, veja bem. Sombra? Olá, pois não, boa noite. Meu nome é Alípio Pires, sou motorista de táxi, São Paulino aqui da Casa Verde. É nóis, cara. Um abraço pra todos e vamos, galera do São Paulo. Pra cima de todo mundo. Falou. Vamos lutar, Danilo e Mirim. Alusa. Bruno Muchachi, palmeirense. Boa, é nóis, Dodô. Nós, sempre. Nós. Gisele, moro no Vila Aurora, corintiana, graças a Deus. Amo, mano. Muito obrigado. Que coisa, hein? Não, o menino Marreta. Tá vendo, menino foto. Marreta fazendo. Valeu, menino obrigado. Marreta, tá menino Marreta. Ela ama o programa. Muito obrigado. Demais, meu irmão. Natália Palmeiras tá grávida aí, meu. Tá grave, ó, vou mandar, mas usa com cuidado, hein, velhinho. Meia marreta só. É, meia marretada só. Eu use com moderação. Vou mandar uma caixa de ola aqui pra não acontecer de novo. É, então, velho, você vai ver o preju agora, velho. Mas agora já foi, né, velho? Agora aproveita. Ô, mano, manda uma de morrito aí pra dar força aqui. Ó, tem a morrito, tem a menta, tem a morango. Bacana, velho. Demorou, mano. Tamo junto, é Hexa com 5 de antecedência. Boa, tomara. Ó. Maurício Conceição, aqui é palestra, Dodô. Opa, nós, só é verdão aí. Maurício Conceição, são 7, né, meu? Dodô, tamo com saudade do Valdívia, Dodô, quer conversa. Como já? Assim, saudade? Eu não tô com saudade, não. Eu não tô. Olha, cada vez mais eu vejo o Palmeirense com saudade. Não, eu não tô com a menor saudade. Meu Deus, hein? Um abraço aí pro Marcão que tá me ouvindo aí, o Marcelo, todo mundo aí, o pessoal do Pão de Açúcar aí. É nóis, Dodô, palestra. É nóis, sempre, cara. É isso aí. Verde. Oi, meu nome é Natalia, queria mandar um abraço especial pro Hugo, corintiano, que é super fã de Hugo, vocês. Grande Hugo, grande Hugo. Ele mandou Hugo, um abraço especial pro Motinha aqui. É, nosso Hugo. É. É. Vai, é. Hugo. Vai nessa, né, achando jogador, que ele é viado, né, pra você ver o que acontece. Cuidado, hein? Cuidado, Hugo. Corintiano do Jardim Morro Doce. É, eu quero mandar um abraço pra todos aí, pro meu filho Pedro e pra minha filha Luísa. Um abraço a todos. Valeu, um abraço. Como é, João, já vi uma doce. Morou. Mandar um abraço aí pra rapaziada da Gaviões. E é nóis. Vai, Corinthians! Vai. Aqui é o Guilherme Pereira. Aqui é o Guilherme Pereira, do Ipiranga. E aí, Gê, manda uma moela aí pra Aline. É... um abraço aí pros malacavados. Vai ganhar um cartãozinho pra Aline. Vai acabar com a Aline. Aqui é o Amaral da Mandíbula. Vai, Corinthians! E é nóis. Vamos ser campeão. Da Mandíbula? Hein? Mandíbula. É, a menina tá com vergonha. Três, chefinho! Acabou... Verdade, sem parar. Falou aí, o pessoal instalou muito sem parar aí, Motinha. Bastante, graças a Deus. Então tá bom, valeu, Motinha. 2769, um abraço. Ponto 2769. É isso aí, valeu, um abraço pra todos os taxistas. É isso aí, chupa, Benjamin. Chupa. Táxi é nóis. Chupa, Benjamin. Eu não sou contra. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, eu sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que imperam o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo lugar. E aí o Lucas já tá treinando, né? Atacante do Criciúma, emprestado pro Corinthians, né, mano? É que ele ainda não foi inscrito no BID, diferente. Já apareceu no BID. O Lucas já tá lá? Já, tá no BID. Porque já fez exame. Né? Não, ele já fez exame, isso daí é fato, mas... Já tá no BID. O Lincoln aí, ele já tinha aparecido no BID ontem aí, então o Lucas, você trouxe a informação agora que já tá no BID também. Já tá no BID. É um jogador que possivelmente daqui a pouco vai ter oportunidade, Sombra. Ele tem que pôr pra jogar. É segundo atacante, corre ali pela esquerda. Correndo lembra o Neymar. É lógico. Correndo lembra o Neymar. Ele é o Jucajão, que polêmica que correndo até o Rude lembra o Neymar. Que isso, hein? Que polêmica que aconteceu aí que os torcedores de São Paulo estão bem de raiva aí com o Zorra Total. Os caras não param de mandar mensagem aqui. Não sei também. Porque teve um quadro. É melhor, que antigamente era o Brasil inteiro que achava isso. Teve um quadro. Ninguém assiste, pô. Ninguém assistiu, velho. Ninguém assistiu. Teve um quadro em que foi feito alusão ao torcedor do São Paulo e um viadinho. Que absurdo. Tem um personagem, lá no negócio que ele foi ser enterrado. E o personagem é gay. Ele era um militar, não era? Era um militar e ele é gay. Puseram uma bandeira de São Paulo em cima do caixão. E a torcida de São Paulo ficou puta da vida, cara. De fato, velho, ó, na boa, Benja, sem querer ser puritano, sem querer dar uma de politicamente correto. Não, mas, velho, eu acho que é complicado. Tudo bem, o torcedor brincar, eu acho que faz parte, ok. Mas quando uma emissora toma esse tipo de partido, aí até o humorista hoje declarou lá, falou, mas o São Paulino não pode ser gay? Pode, mas eu acho que é pejorativo você usar a imagem do clube, tá certo? Expondo numa situação que todo mundo sabe aí que já existe uma brincadeira envolvendo o nome do clube. Eu acho que foi proposital. Tudo bem, pode não ter tido a intenção, talvez o humorista, de ter feito a piada, mas eu acho que poderia ser evitado. Não teve a intenção. Ô, mano, peraí. Só essa intenção. Claro que teve. Claro que teve. Só essa intenção que ele tinha. Eu não posso julgar, eu não posso chegar e afirmar que de fato ele agiu, talvez de maneira intencional. Mas que de fato foi infeliz, eu achei que foi. Se a bandeira não fosse preponderante, teria sido colocado. Aí tem um monte de corintianos aí que ficam, mano, mas pô, não sei o quê. Tem que zoar mesmo. Eu acho que é complicado, Sombra, porque se coloca no lugar aí do cara que sofreu a brincadeira. Porque amanhã, se o Zorra Total faz uma piada aí falando que um monte de cara vai, por exemplo, vai fazer uma alusão a bandidos e coloca todo mundo com a camisa do Corinthians, a torcida do Corinthians também vai ficar puta. Então não é querendo ser puritano, não, mas sendo acho justo, que... porra. Sendo honesto. No sentido da piada é uma coisa. Agora, pegar uma bandeira, o símbolo do clube e colocar... Ficar em cima do caixão também. Eu achei que foi... Né? Ficou pesadinho. Fazer piada com o nego morrendo. Não foi legal. O que foi de extrema infeliz... Olha o gosto, né? Olha, esse tal de Zorra Total, assim como... É só Zorra agora. N programas da Globo... É só Zorra. Mas eu não assisto há muitos anos porque a Globo é muito ruim de humor, né? Obrigado. Ela é muito ruim de humor, né? Muito fraca. Não, mas ela tá fraca. Vou fazer o quê? Tá fraca. Ah, mas é ruim mesmo. Inclusive, a semana passada, até aquilo que era forte nela já começou a perder, que perdeu até pros 10 mandamentos. Perdeu. Vai fazer o quê? São números. Mas aí 10 mandamentos é nós, né? 10 mandamentos tá. É nós. Tá arrebentando. Tá arrebentando. É. Ou seja, né? Então, é o seguinte. Agora, é uma hipocrisia, porque eles pregam uma coisa, fazem outra, né? Agora, precisa ter certos cuidados com a mensagem que você passa. Precisa ter certos cuidados. Ô Sombra, existe infelizmente, não existe o equilíbrio nessa coisa do liberdade de expressão. Eu entendo, é humor, é legal, você pode... Mas, gente, pelo amor de Deus, tudo, você tem que ter uma noção do limite, cara. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Porra. Pode parecer hipocrisia, porque aqui dentro do Estádio 97 existem as brincadeiras. Tá certo? Existem as brincadeiras. E como existe a brincadeira de zoar aqui, né, que vocês ficam falando que São Paulino é Bambi, e a gente também zoa aqui que corintiano... Galinha. Palmeiras é Série B. Que o Palmeiras é Série B. Ah, mas isso não é zoeira, é verdade. Ou seja, e entre outras situações que a gente fica zoando aqui, entendeu? Como a gente pode ficar aqui taxando aqui, santista aqui, de aposentado, etc e tal. Bom, mil coisas. Mas existe aqui uma contrapartida e um contexto. Você zoa comigo, zoa com você, dentro de um programa... Um brinca com o outro. Né? Dentro de um programa de futebol. Lá não tem defesa, né? Ali não tem defesa. Não tem contraponto. Ali não existe a defesa, ali não existe o contraponto. Por isso tem que ter o bom senso, tem que ter bom senso, né? do limite. É. Porque não existe problema nenhum em ser homossexual. Essa é a questão. Não existe problema nenhum. Se um cara ligar aqui e falar assim, ah, Sombra, você é viado? Dane-se, eu não tenho problema. Você pode me chamar de viado se você quiser. Eu não vou me sentir ofendido de maneira nenhuma. Mas de você maneira... não é, tá? De maneira nenhuma. Eu sei. Amanda, não existe maneira de nenhum momento você vai me constranger. Ah, oh, Sombra, você é viado. Pô, pode xingar, pode brincar, o que você fizer. Não tem problema nenhum. O que acontece é que dentro do contexto futebol, isso é encarado de uma maneira ofensiva. Dentro do meio futebol. Você entendeu? Dentro do meio futebol. Então você tem que saber como levar esse tipo de situação. Agora, aqui dentro do programa, a gente não leva de maneira ofensiva a coisa, né? A gente aqui tem o nosso limite. A gente tem aqui o ponto e o contraponto, né? Como já entrou participante aqui, São Paulino, e admitiu que não liga para esse tipo de brincadeira, já teve esse tipo. Mas a treta é pegar a bandeira do clube, o contexto aqui dentro é isso, você tem isso. O ponto e o contraponto. Lá não, lá você toma aquele choque, né? Você não espera. Porra, vão colocar uma bandeira em cima do caixão, time, hein? Não existe, né? Defesa. Né? É, do time. Aí você bota a bandeira do time, classifica o cara como um gay, um viado, qualquer coisa parecida, e morre ali. Quer dizer, você não tem literalmente morre ali, né? É no cachorro. Não tem o contraponto, né? É complicado, pô. Né? E depois não adianta você vir com discurso contra a homofobia, etc. E tal. Aí você tá com Aí você tá com discurso perdido. Tá com discurso perdidinho. Não é não? Pra cada hora joga uma carta. É como um jogo de baralho. A carta que te serve, você joga. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se não me falassem, eu também não saberia. Porque esse tal de Zorra Total faz décadas. Eu concordo com vocês. Eu não gosto do surf. Eu acho que é um esporte perigoso. Quê? Porra, Calção, você tá perdido, hein, meu? Pelo amor surf? De Deus, hein? É. E tem que ver a porra do programa. Rubalaia aí, meu. Hã? Olha aqui. Tem que ver a porra do programa. Passa o drink surf aí. Xadrez chinês. É da hora, hein, meu? O Benja tá perguntando se você quer um burrito. Tem? Eu não gosto de brigar, eu. Sem burritos. Tinha um aqui, mas o mano quis. Ah, já tomou? Você viu que ele tá meio... Eu gosto de quis, hein? Você viu que ele tá meio tontinho? E aí, Manaus, se defende, velho. RG número 2. Olha pra cá. Ah, agora ele vai ofender, ó. Também então ele vai ofender. Ele vai com baixaria. Não, pelo contrário. Termo chulo. Não, pelo contrário. Eu fiz uma piada legal. Ah, tô vendo. Fiz uma piada de alto nível em cima de um assunto que você criou. Todo mundo tá rindo pra cacete. Tá vendo? Ah, o RG tá lá. Ah, lá. Não se contém. Você deu uma força pra ele, né? Ele não se contém. É. Não, é normal, RG. Nem responde. Deixa ele dormir. É. Você precisa descansar, Benjamin. Ah, é. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento da Esser, Benjamin. É, nós vamos falar da Esser, Zombinha. Olha só. Todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, né? Martins, meu amigo aqui, falou, vai casar pela sétima vez, tá louco. Cara, o Martins, a Elizabeth Taylor, versão masculina. Bom, vou dar a dica, Martins. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos. De verdade, eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado. E olha, uma baita qualidade no acabamento, na localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. E quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 92% dos clientes comprariam essa de novo. Muito legal isso aí. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investiria num Esser. Conheça também a Esser Store. Fica ali na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. A Esser Store é uma loja bacana demais. Se você preferir, você pode acessar o site esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser. Construindo com valor. Um abração pro Rafa, pro Alan Hor, Xanatová, pro Rafa, pro Alan Hor, pra toda a galera da Esser. Mandar um parabéns pra Paula Gil, que vai casar agora, finalmente vai casar agora no final do mês de outubro. Um abraço pro Guilherme lá, grande torcedor do Corinthians. e pro Adilson lá também, outro grande corintiano. É essa, Zombinha, é essa, Zombinha, é isso aí, vamos a mais ouvintes, 3284, só ouvintes virgens, 3284-7097, oferecimento da Engove, vai pra balada? Bom, Engove, pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado, se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Ô, Sombra. Diga, empréstimo. É coisa rápida, né? Vocês viram? Notícia de verdade, né? O quê? Que 12 clubes foram denunciados por aquele acordo de cavalheiro, né? Quando você empresta o jogador e proíbe o clube de botar contra você, né? Certo. O STJD agora são 12 clubes, né? Uma multa de 100 mil para cada infração. O Palmeiras, por exemplo, foi denunciado porque o Felipe Menezes não pôde jogar, né? É que eu já ouvi o Mano dizendo aqui, né? Que ele é a favor do jogador jogar contra, né? Mas se pagar assim. A multa, como que é o negócio? Então você, cada vez que você jogou com um clube e o time não botou o jogador porque tem esse acordo de cavalheiros... Paga 100 pau. É. Vão ser julgados amanhã, né? Entendi. Por conta disso, né? O Palmeiras tá rico, né? Não, tá certo, mas dinheiro de cachaça. Não, mas, eu acho que poderiam burlar, talvez, se os clubes quiserem aí esse negócio do regulamento. Só não põe contrato, mas faz um acordo de cavalheiros... Falando, quando for contra o meu time, o cara não entra em campo, inventa uma contusão. Você viu que ele sempre inventa uma maneira de burlar algo escuro. Aí ele fala, acredita no Brasil. Acreditem no Brasil, ele fala. Não, pelo contrário. O burlar aqui é sentido figurado. Porque a partir do momento que existe um acordo, se existe um acordo, é porque tá bom pras duas partes. Isso. Se existe um acordo, sabe por quê? Eu sou contrário, determinada entidade ou confederação intervir entre um acordo de clubes, tá certo? Por exemplo, combinei um negócio com o Domênico. Se eu combinei com o Domênico, tá bom pra mim, tá bom pra ele. Olha lá, hein, mano. O Sombra não tem que ir lá e meter o BT em nada. Olha, tem ouvinte na linha, aí é o último ouvinte da noite. Alô. Alô. Nada não é caro, velho. Alô. Quem fala? Felipe. Felipe do quê, Felipe? Felipe Geraldo de Oliveira. Hã? Geraldo? Felipe Geraldo de Oliveira. Quantos anos, Felipe? 25. RG. Sim. 2.5 hoje. Ah, os caras estão confiantes. Moleque, quem tá confiante, gente? Quem tá confiante aí, gente? Os torcedores lá do time lá. Que time? Que time, gente? Aqueles lá que compõem a Geraldo Vasco lá, sabe? Sensacional! Que merda de piada, hein, RG? Não acerta uma, porra! Não, vai bater em mim! Foi ele! Esse RG é muito ruim nas piadas dele. Que isso? Você tá louco? Quem é essa maritaca que tá falando aí, velho? Que maritaca o quê, pô? Que é Corinthians, aqui é Corinthians. Que Corinthians. Vai Corinthians. Variação de voz, hein? É que é, dado presídio, ele imita. Olha aí, tá vendo? A piada besta, mano. Amigão. Fala aí, mano. Amanhã tem Corinthians e Inter, velho. O eterno freguês do Coringão aí, mais uma vez, no nosso caminho, mano. Coringão não consegue vencer amanhã? Não, com certeza. E uma coisa que eu queria colocar uma observação aí, o RG falando pra gente tomar cuidado com o Santos. O Santos tem que tomar cuidado. Eles que são eterno freguês e outra. A gente tá na frente, só depende da gente, pô. Nossa, não tem que falar mais nada. Você ligou pra falar tanta besteira? Você ligou pra falar tanta besteira? Aonde ele mentiu? Vocês que tem que estar com medo. Quem tá na frente é o Corinthians. O Corinthians depende dele. Quais são os campeão. Tudo bem, você tá misturando estação. Uma coisa é o Corinthians lá na frente no Campeonato Brasileiro. Outra coisa é Santos e Corinthians. 2015 eu não tô vendo essa freguesia. É verdade. Do seu lado. Você tá louco? Você bebeu? Tomou o quê? Eu tô falando 2015. Não importa. Tô falando 2015. Corinthians e Santos resume-se somente a 2015. Eu tô falando 2015. E uma partida que vocês aí foram beneficiados pela arbitragem, duas que o Corinthians entregou de bandeja. Ah, vocês são beneficiados por quê? Vocês não são beneficiados por arbitragem? Essa superioridade de vocês aí é ilusória. Não são beneficiados por arbitragem. De vez em nunca. São vocês pra falar de arbitragem? Ah, sim. De vez em nunca. O time mais beneficiado pela arbitragem do Campeonato Brasileiro foi o Santos. Tá bom. O Santos teve dois pênaltis inexistentes a seu favor. Teve um impedimento aí contra o Sport. Sport ali que o cara tava um metro na frente. Vai se internar. Time que mais teve. Isso é verdade, o time que mais teve título beneficiado por arbitragem. Quem é? Aonde? Vou perguntar. Esse papinho, aí é seu. É a gambazada, né? Quem é Portugal? Quem é Domênico? Isso aí é essa campanha de Corinthians. Quem é a sombra? Campanha de Babau. Quer falar o que é esse cidadão aqui? Mais quem? Quem? Que ganhou título depois de 93, quer falar o que esse cidadão aí? Que todo mundo sabe, conhece? Chora mesmo, cambada de invejoso. Peraí que eu vou vomitar aqui, ó. A maior torcida do Brasil é formada por anticorintianos. Vocês são invejosos. Vocês são que não tem gente de bem nesse país. Eu pago um pau mesmo aí, cambada de otário. Vocês não que não tem gente de bem nesse país. Paga um pau mesmo aí, cambada de comédia. Gente honesta nessa nação. Paga um pau mesmo aí, cambada. Vacilão, paga pau mesmo. Fala dos presídios aí, não enche o saco. Ô, amigo. Deixa essa cambada diante de lado aí, porque mais uma vez no final do ano eles vão ficar chorando aí na cama, que é lugar quente. Olha, hein? Os corintianos vão estar comemorando mais um título brasileiro. Isso é bom que rola. Doa a quem doer. E o Galo? Inclusive, amigão, eu acho uma cretinice sem tamanho esse tipo de discurso aí contra o Corinthians, sendo que o Corinthians é o time no Campeonato Brasileiro que mais merece levantar essa taça. Tá certo? O Tite tá mostrando um belíssimo trabalho. Tu tá certo. Vale a pena mesmo ser corintiano, velho. Deus tá certo. Com certeza. Tá isso, velho? Domingo eu tava lá no estádio, você vê como o time... Isso é louco. Na mão do Tite, o time mudou completamente da água pro vinho. Então, você via que antes Jadson no banco, Renato Augusto, a gente não sabe se joga ou se não joga. Hoje o Tite fazendo os dois jogar e dá gosto de ver o time jogar. Então, pros antes aí, é só lamento pra esses caras. Poucas ideias. Tem que dar nem ideia pra esses comédia, olha. Mas, ó, amigo, o negócio é o seguinte, já pensando aí no futuro, cara, o Corinthians possivelmente aí já tá garantido na Libertadores ano que vem. E aí, cara, com esse elenco que o Corinthians tem hoje, você acha que já é um time que dá pra brigar pelo título da Libertadores ano que vem, ou você acha que precisa ainda trazer alguns jogadores de qualidade? Não, com certeza, precisa de alguns reforços, né? Se querendo ou não, hoje, infelizmente, a gente ainda depende de dois jogadores chaves no time, que é o Jadson e o Renato Augusto. Agora, quando esses dois estão fora de campo, fica um pouquinho complicado. O time tem que aumentar um pouco esse elenco aí pra seguir melhor no campeonato. Né? Eu não sei não, amigão, se não pode pintar talvez uma convocação do Renato Augusto pra seleção também brasileira. Também acho, ele pediu também, né? Tá merecendo, é um absurdo, né? O que é um absurdo, porque o Corinthians já tem aí um jogador ali, que é o Elias, que já tá servindo a seleção brasileira. Eu, se fosse o Roberto, rasgava o passaporte do Elias pra ele não poder viajar. E com o Renato Augusto é a mesma coisa. Eu acho uma sem vergonhice. Mas eles querem ir, viu, mano? Eles querem ir. A questão não é o jogador querer ir, RG. Vivemos um momento crucial do Campeonato Brasileiro. Times aí, por exemplo, o Grêmio perdendo jogadores para a seleção, o Corinthians perdendo jogadores para a seleção, o Atlético Mineiro perdendo jogadores para a seleção. Outros times do Campeonato Brasileiro também vão perder. Mas é ridículo. Amistoso ou é jogo? Não, é jogo da eliminatória. Então vai parar. Mas para, RG, no dia mas do volta jogo. No dia seguinte. Mas, por exemplo, isso. No dia seguinte já tem jogo e o jogador vai desfalcar a equipe. É ridículo isso daí. Sem contar que o jogador pode se lesionar na seleção brasileira. Isso daí, ó, é um desserviço ao futebol brasileiro. É um desserviço. Você não concorda, amigo? Tô ouvindo. Mano, você concorda, velho? Seleção brasileira que se dane? É, mas o jogador não pensa certeza, assim, gente. Você vê... Dodô, você tem que ver que antes você via jogador tinha amor pra jogar na seleção. Hoje você vê os jogadores não tem vontade. Eu acho que o jogador, do jeito que ganha grana, o que ele almeja mais, pô, quero estar na seleção brasileira. Quer honra maior que essa? Não tem. Então, os caras querem ir pra seleção, gente. Vocês podem ter o discurso que vocês quiserem, cara. Mas se você perguntar de 10 pra 10 jogadores, você gostaria de ir pra seleção? Os 10 vão falar que querem. Tudo bem, jogador, agora quando eles chegam lá, você acha que eles demonstram a vontade de ir pra outra seleção? Coisa, você acha que eles estão honrando a camisa de uma seleção isso brasileira? Isso é outra coisa. Aí tem muito jogador que não tá nem aí com a vida. Ele quer ser vendido, ele quer ganhar o dinheiro dele. Mas a verdade é que indo pra seleção, ele tem uma chance muito maior. O jogador que atua no Brasil, RG, e vai jogar lá na seleção brasileira, o cara sofre bullying. O único prejudicado... Porque o cara chega lá balançando a chave da O RG vai falar o que eu ia falar. O único prejudicado com convocação de seleção brasileira é o time. Não adianta. É o time e o torcedor que fica sem o jogador, porque o torcedor fica torcendo lá que deu um louco, coitado. Felipe, Estamos Fala chegando aí. Ao final de mais um Estádio 97. Aliás, pode fazer um merchan? Mas antes eu vou fazer um merchan pra você. Você já visitou a loja do estádio97.com.br? Dei uma olhada, tem uns produtos bacanas lá, hein? E hoje nós estamos com os novos bonés do Estádio 97, cara. Tá legal demais, hein? Show de bola, show de bola. Então visita lá a loja do estádio97.com.br, tá bom? Pode deixar, vou acessar. Pode fazer um merchan aí, Sombra? Pode, deve. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Você ganhou um kit Bozano, parabéns. E olá, viva a pegação. Viva a pegação. Marretadas na madrugada. Ah, é o jeito, né? É. Tá certo, mano, tem que encapar o bicho. Mete aí. Um morrito, segundo mano, e dá marretada. É. Não pode dar boi, né? Tem que passar o rodo. Apresenta o morrito pra ela, mano. Então tá bom. Manjuba sabor morrito. Falou, cara. Muito abraço. Falou, obrigado. Abraço. Abraço pra você. Continua na linha pra falar com o Bar, hein? Não. Ah, não sei. Você quer falar com ele? Não. Ele não quer, o Bar não quer falar com você, não. Só ir retirar o produto aí. Isso. Três minutos, tá bom? Fechado, então. Valeu, abraço. Falou, cara. Abraço. Valeu, falou, tchau. Grupo Esser, construindo com valor. Traz pra você mais essa música de sucesso da Energia 97. Eu estava triste, sem alguém pra amar. Foi aí que eu conheci a Domênica. Toda masculina, querendo se entregar. Dodô, vem aqui se libertar. O seu pé roçando em mim, ele compensa o tamanhinho do seu amendoim. Vou lamber a sua teta até você fazer careta. Vamos gritar pra todo mundo e nosso amor vamos assumir. Vem, Dodô, quero nadar, não seja tão mal, Aguinaldinho Dominicá. Jeitinho ogro, eu sei que não me trai. Vem cá, meu Rambo, solta a bazuca que atrás. Vai, Dodô, vai, faz isso, vai. Roça um sovaco na minha cara, que assim eu peço mais. Nossas coxas vão se unir e a cama destruir. Vai, Dodô, vai, vai, Dodô, vai. O meu man, ai, meu homem, meu macho, minha Domênica, meu tudo. A metade do lado sou eu e a outra é você. Ai, como eu te amo, sua linda. Ah! É, sucesso! Ouvintes da Energia pirando nesse novo casal da Energia 97. Uau! Quero mandar um beijo pra minha filha que faz aniversário, Nicole. Nove aninhos hoje. Nove aninhos, nove. E baita festa pras amiguinhas todas hoje. Ah, muito legal. Não, não tem baita festa. O pai não tem esse dinheiro. Eles foram no boliche. As meninas foram no boliche. Para de guardar dinheiro, Domingo. Mas todas. Antes tivesse. Mas só as melhores amigas foram convidadas. As amiguinhas dela, né? As melhores, né? Aquelas mais gostam, né? Boa, acho que sim, né? O colchão do Domingo tem 14 andares, velho. É, sim, tem. É um World Trade Center. Não, não é igual o seu, não. Não é assim, não. Domênico, então, antes poxa, fosse... Domênico é terra citada. É, sim. Passou de King. Se fosse, eu não tava fazendo evento aí, casamento pra Dedéu. É tão grande o colchão dele, outro dia apareceu até o King Kong no topo do colchão dele. E o pai precisando fazer evento. Passou de King o colchão dele. Tá certo. Ainda ganância. O apelido do colchão do Domênico é Monte Fuji, velho. Muito bem. Estádio 97, trazendo pra você o ganhador da camiseta do estádio com apoio da fitcamisetas.com.br, velho. Porra, pulando pra cacete aí na Paulista. O Ademir Donizete, velho. Ademir Donizete ganhou a camiseta da Fit, o parceiro do seu evento. E todos que ligaram também ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 30 31 22 88. Hoje... Estádio 97... Oi, fala, Benja. Hoje... Se meu amigo Zé Hugo estivesse vivo, hoje é aniversário do Zé Hugo, velho. Mas de morte ou de vida? Hoje. De vida. Zé Hugo hoje ia fazer... Meu amigo Zé Hugo que morreu no Ibirapuera com o bumerangue, estivesse vivo hoje... 42 anos. Quanto? 42 anos, né? Pecado. Ele morreu em Ibirapuera, o pai dele trouxe um bumerangue. Já acontece essa história nos Estados Unidos? Já jogou contou. O bumerangue voltou, pegou na jugular. A gente tava junto em Ibirapuera. Procura no Google? Mas a família tá processando. Essa história, né? Entra no Google, tá lá. Ibirapuera, bumerangue, vambora, jugular. Vai triste, cara. Mas a família tá movendo um processo contra o fabricante do bumerangue, não tá? Tá rolando há anos, não tem como provar. Vai, Soma, vambora. Eles alegam que o bumerangue tinha um problema de aerodinâmica. Só que não vai conseguir provar. Difícil, difícil. Ainda mais com aquele vento. Zé Hugo, um grande abraço. Ele quer que você esteja, parceiro.

Night Sessions. Oh,